E vale a intenção. Olha o cabelo do moleque. Você viu só? O cara vendendo. O cara queria vender o fone pra mim, mano. Mano, é ele. Mas aí... Só trouxe mano, presente pro mano? Não, é, então, é Corinthians. Ele queria. Você não entendeu? Eu cheguei aqui na rádio, fui lá pra cumprimentar o menino, né? Falou, você não tá querendo comprar, não? Eu não quero comprar, não, vou comprar. Aí, mano, chegou, mano, ó, de presente. Deu um pote, deu pra ele de presente. É lógico, mano, né? Corinthians, né? Pra mim, não. Ele queria me vender o kit de... O que ele ganhou? De brinde. Da Bozano? É, RG, quer o kit da Bozano aí, mano? Deixa o moleque fazer o dinheiro. Pode vender o que ganha. Deixa fazer o dinheiro, vai que cola. Mas não pode, hein, seu Bento? Mas já vi de assim. Ah, bicho é roleiro. Mas, ó, depois nós vamos falar... Esse é enrolão, hein, vamos falar depois. O que é isso aqui? É o respeita a lesinha aí, RG. Começar a... Cuidado com ele aí fora, hein. Os manchetes, não. Depois ele vai entrar, vai dar um alô pra gente. Bom, ô, seu Bento, vamos começar por quem? Mas, seu Bento, hoje o senhor não teve trabalho. Hoje não. Não, hoje... Quase, por alguns minutos aí... Ah, é? O senhor escapou da labuta, velho. Exatamente. Bom, e não, ninguém teve que pagar promessa. Vamos começar aqui com o Corinthians. Vamos começar... Vamos começar em alto nível. Vamos começar em alto nível essa bagaça aqui, mano. Tá alto nível, é isso mesmo, jogando nada. Vamos falar aqui do maior time do Cone Sul, mano. É isso mesmo, é isso mesmo. Quero jogador pica, quero pica, quero pica. Pica. Quero pica. O Corinthians no G4 é igual massa de pão quando você tapa ela assim com lençol. Nossa. Nossa. Ele cresce, velho. Ah, o Corinthians no G4 cresce. Ah, que gostoso, mano. O bagulho é louco, mano. Vamos que vamos. Ei, guerreiro, hein? Onde você foi amarrar teu burro lá, ô Zé Ruela? Nossa. Mas a mulher tá do lado dele, era show, hein, malandro? A mulher dele, era show pra lá, velho. Mas eu não quero saber da mulher. Vamos lá, vamos para o Corinthians. Passou o trator, passou o trator o Corinthians. Bateu na cara lá, hein? 3-0, bateu na cara. Enfim. Tirou o pé. Cadê os cariocas que estão mexendo no seu chat, mano? Era o Flamengo. Carioca. Oh, fica aí, Flamengo. Era o Flamengo B também, hein? Não importa. O Flamengo B é desde 1989, velho. Tinha o Sheik, né? O Guerreiro. Não importa, velho. O combinado não é caro. O Corinthians é o seguinte: o Corinthians ontem jogou o fino da bola. O Corinthians ontem novamente jogou. Chocolate, velho. Chocolate, eu vi. É, não sei se você teve a oportunidade de assistir o show do Corinthians ontem no Maracanã. Não. Mas o Corinthians ontem, ele jogou da forma que o torcedor do Corinthians espera. Mas o Corinthians jogou bem pra caramba ou o Flamengo não jogou nada? As duas coisas. O Flamengo é ruim, irmão. O Corinthians é o Flamengo, ele errou em alguns lances capitais da partida. A zaga do Flamengo bateu a cabeça ali, Domênico. Certo. Mas o que acontece? O Corinthians, ele fez com que a zaga do Flamengo errasse. Certo. O Corinthians, diferente do que estava jogando ultimamente, o Corinthians, ele adiantou a marcação ontem. Tá bem, forçando, então, mano. Forçando o erro do adversário. Ontem o Corinthians, ele se portou da forma que a torcida espera. Ah, o time do Corinthians, eu acho, Domênico, quando eu discordei do Benji aqui, quando o Benji falou, dias difíceis virão, eu falei, desculpa, eu não concordo. O time do Corinthians, ele tem qualidade. O time do Corinthians é qualificado. Por mais que o Corinthians tenha perdido jogadores ali como o Fábio Santos, como... Mas tinha elenco. Pode ser que perca o Elias, pode ser que perca o Ralf, perdeu também o Sheik, perdeu o Guerreiro. Mas o time do Corinthians, mesmo com esses desfalques, Domênico Gato, você vê lá, ó. Tem o Cássio, que é um baita goleiro. O Fagner, que hoje joga bola, tá certo? É um dos principais laterais direitos do Brasil. Por que que ele saiu ontem, o Cássio? Fagner? Não, o Cássio. Ah, machucado. Eu não vi o jogo. Tá machucado. Problema na virilha. É. Ô, mano, você pega ali o miolo de zaga do Corinthians, Domênico Gato. Se não é, talvez, aí um miolo de zaga de seleção, hoje tem o Gil, que tá entre um dos principais zagueiros do Brasil. Tem o Felipe, que é um jogador também aí que tá jogando bem. Ele falha de vez em quando, isso é verdade, mas tá bem. Esse moleque aí, o Wendel, Domênico, esse moleque, ele tá melhor do que o Fábio Santos, quando o Fábio Santos saiu do Corinthians. É, o Wendel hoje é um jogador constante. Volto a falar que ele não é o Roberto Carlos, não é. Mas para carência na posição ali no futebol brasileiro, é um bom lateral esquerdo. Na Ponte jogava bem, viu? Sim, mas é que tá. Né? Quando vai para um clube grande, às vezes aí o cara dá uma pipocada. E tá jogando bem. O menino tá mostrando personalidade. É que ele é melhor atacando do que defendendo. E o Magic, mano? Vamos. E o Magic? Já vou chegar lá. Você tem ali, ó, o meio-campo do Corinthians, o Ralf hoje, o Domênico Galo, é um jogador que é opção de banco. É opção de banco. Pode ir embora, então. Tá jogando ali. Não é que pode ir embora. É bom você ter um jogador assim. Depende do jogo. Pra compor o elenco ali, porque o campeonato é longo. Certo. Mas você pega ali, ó, o Bruno Henrique tá jogando bola. E o Bruno Henrique é melhor, mais recuado do que fazer aquela função de saída. Então é um cara que tá dando conta do recado aí no lugar do Ralf. O Elias tá voltando a jogar aquele futebol que o Elias apresentou na primeira passagem. Jadson e Renato Augusto hoje, Domênico Gato. Quando eu falo aqui que o Corinthians hoje ele tem, talvez aí na composição ali nos dois, porque às vezes você pode ter um meia mais qualificado do que o Jadson, ou um meia mais qualificado do que o Renato Augusto, mas eu acho que hoje no Brasil não tem um time que tem dois jogadores tão constantes como o Jadson e Renato Augusto. Por isso que eu falo que muitas vezes o pessoal pega no pé, mas o Jadson e o Renato Augusto hoje são duas opções aí porque estão jogando muito, Domênico. São duas opções aí de desafogo para aquele meio campo. Você já tem o Elias que tem qualidade. Com Jadson e Renato Augusto inspirados, o ataque vai criar oportunidades. Ele vai ter chance para poder fazer gols. O Wagner Love, esse é um jogador que eu 80 pô, anos, hein? Tô defendendo até onde dá, RG. 80 anos. Que, mas é um jogador que, porra, ele tá destoando. Parece um cara de 80 anos. O Wagner Love hoje é um jogador que no ataque do Corinthians ele acabou destoando um pouco. Ele teve inúmeras oportunidades, Domênico. Assim como muitos atacantes do Corinthians ali, o Malcom teve também, o Malcom acertou uma bola na trave. Mas o Wagner Love... O coração não falou mais alto, não? Não, não acho não, Domênico. O Wagner Love não jogou bem contra o Atlético Paranaense aqui na Arena. E ontem, novamente, não jogou bem também. É um jogador que ainda vou dar um voto de confiança. Tem muitos corintianos que pegam no meu pé e falam, pô, mano, o Wagner Love não tem jeito. Mas, gente, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Eu queria ter o Ibra no ataque também, mas, infelizmente, a realidade não permite isso. O Wagner Love hoje é um jogador aí que eu ainda vou dar meu voto de confiança e vou esperar para que ele possa jogar bem. Ele vinha numa crescente, mas os dois últimos jogos o Wagner Love tá muito mal. É que o futebol dele ontem não fez falta. Entendi. Pelo que o Corinthians jogou, não fez falta. Se ele tivesse bem, então tinha sido meio do mal, pra completar aqui o Corinthians, né? Falando desse meio campo aí que tá bom, pode chegar mais um bom, deve estar na pendência só do salário, é o René Júnior. É o René Júnior que jogou no Santos, pra quem não lembra, tá chegando. Foi liberado. E também, né, com aquelas conversas, talvez o Cássio, talvez poderia sair. Goleiro Douglas do Bragantino, tá muito perto de ser também contratado pelo Corinthians. Goleiro Douglas do Bragantino. O Corinthians ele tem uma boa parceria com o Bragantino e de vez em quando pinta um jogador aí interessante de lá. Mas o Corinthians hoje ele é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, bem. E ele tem um jogo-chave aí no próximo sábado. É, o Atlético Mineiro, né? Sábado às 9 da noite. O Corinthians jogar, ele pega o líder do campeonato, que é o Atlético Mineiro. Ah, que beleza! Galo maravilhoso! O Corinthians vencendo o Atlético Mineiro, ele empata em número de pontos já com o Atlético, vai pra 29. Só que o Corinthians ele tem um problema aí pra esse jogo. O Jadson não vai jogar, né? O Jadson tomou o terceiro cartão. Mas é um jogador aí que, mesmo fazendo falta, eu acredito que jogando aqui na Arena, o Corinthians tem condições de vencer o Atlético. Quem entra? Mano, quem entra? Possivelmente, eu acho que o Tite vai optar pelo Danilo. Ô, mano. É, seria trocar um meio por outro. Ou ele pode, talvez, aí, quem sabe, numa dessa aí, colocar o Ralf, certo? Na cabeça de área e adiantar o Danilo. Coloca o Bruno Henrique pra fazer aquela função de saída. Se ele quiser, ele pode optar também, quem sabe, pelo Rildo. O Luciano não pode jogar porque ele tá jogando o Pamp com a seleção brasileira. Pode colocar o Rildo como uma terceira opção no ataque. Mas eu acho que, conhecendo o estilo do Tite, é capaz dele optar pelo Danilo. Mano, qual é o seu recado pro Carioca que está aqui? Mas é qual? Aqui Caio, o flamenguista Carica. Não vou zoar o Carica, não. Coitado, não vou zoar ele, não. Eu falei aqui no dia que ele ligou, não sei se foi na quinta ou na sexta-feira. Você ligou quando? Quinta ou sexta? Sexta-feira. Eu falei, não vou zoar o Flamengo, velho. Porque o Corinthians hoje é como se fosse um leão atacando o Miena. Olha! É verdade, velho. O Corinthians na selva, Domenico Gato, como se fosse um leão atacando o Miena. Com todo respeito ao Flamengo, mas o time do Flamengo hoje é horroroso. Aquele meio de zaga, nossa senhora. O Wallace, mas eu acho que aí... Tá, mas deixa ele se defender agora, vai. A reflexão que fica pro corintiano tá nesse sentido aí, realmente, concordo com você. O Flamengo é cachorro morto. Se bater um cachorro morto. Um time que entra com 3 volantes, nenhum armador, praticamente sem atacante, não tem o que fazer. Era jogo de 8-9 ali, fácil, na minha opinião. Acho sim que o Wagner Love tirou o pé. Olha, você acha que o Wagner Love tirou o pé? Acha, hein? Eu acho que ele tirou. Eu vi ele jogar no Flamengo e aqueles 2-3 gols que ele perdeu ontem ali, inclusive no gol cara, do cara. Não perderia não, cara. Tava esquisita, mas ainda bem. Obrigado, Wagner Love. Agora, quem tá no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, se alguém puder ir na Gávea, tirar o Cristóvão Borges de lá, cara, faz isso, por favor. Parece que até caiu hoje. Olha, já sei que gostar dele, ainda, né? Não, cara. Eu gosto dele. Mas você acha que a culpa é do Cristóvão? Tem que sinceramente. Dar jogador pro cara, né? A culpa eu sei de quem não é, a culpa é minha. Isso eu tenho certeza. Ah, torcedor é o que não tem culpa mesmo. E assim, eu tenho acompanhado bastante o programa de vocês, um assunto que a gente fala bastante aqui é sobre até que ponto o cara tem que ter um tempo pra treinar o time, né, pra maturar o time. Vamos ser sinceros. Qualquer emprego hoje CLT, você tem um período de experiência, concorda comigo? 3 meses. 45 dias, podendo prorrogar por mais 45. Não tem resultado? Desligou. O cara já tá 45 dias, 10 jogos, 6 derrotas, 4 vitórias. Perdeu, cara, consigo perder pro Vasco. Deixa eu te fazer um questionamento. O negócio é o seguinte, meio campo do Flamengo... Perdeu pro Vasco. Pro meio campo do Flamengo ali, vocês têm, ó, Jonas, Cárceres, Canteiros e Alan Patrick. É duro, hein? Soletri, Cárceres... Todo mundo sabe... Falta o Guerreiro, o coração do time é o meio campo. Você montar aí um meio campo ali com o Jonas Cáceres, não é Cáceres o nome dele? Cáceres. Julio César Cáceres. É tão ruim porque o futebol dele é um cárcere privado. Fala a verdade, né? Baita jogador, né? O Jonas, o Cáceres, o Alan Patrick e o Canteiros. O meio de campo é extremamente burocrático, cara. Não dá pra chegar e falar, ah, a culpa é do Cristóvão. Sabe por quê? Fora a limitação técnica do time do Flamengo, o time do Flamengo tem um monte de jogador que tá quebrando da noite. Tem DJ que vai fazer festa, tá certo? E põe lá com presença VIP de fulano, o Ciclano e o Beltrano. Cirilo e Samir, né? Não, mas é verdade. Não, então, querendo ou não, velho, tem DJ que coloca o nome do cara lá no flyer da balada. O Flamengo, enquanto eu não conseguir tirar as laranjas podres de dentro do elenco, porque o elenco já é fraco tecnicamente falando. Enquanto eu não conseguir limar esses caras aí que não estão nem aí pro clube, por que você é tá difícil rouca? O treinador trabalhar, velho. Por que você tá rouco, hein, menina? Tá subindo, ô, mano, mas sabe o que é pior pro Flamengo? Você escutou a entrevista do cara do Flamengo? Tava tomando 3-0, ele saiu. Ele falou, mas o time tá de parabéns que correu. Você tá tomando 3, o jogador, não lembro qual foi o atleta que saiu. Na beira do campo. O cara falou, não, mas nós estamos de parabéns. Porque corremos. Nós estamos de parabéns. Corremos pra onda, rapaz. Corremos. Aquele Wallace, com todo respeito, cara. Não dá, velho. É um encosto. Mas o Wallace é o melhorzinho da zaga, mano. O Flamengo se machuca. Meu Deus, hein? Aqui nível só se machuca, mano. Brasileiro, né? Tá absurdo. Deixa eu falar com você. Agora, o Alan Patrick, deixa eu falar com você, Flamengo. Se quiser, é só sair de Belo Horizonte e eu voltar. Porque eu tava fazendo uma grande campanha. Você sabe que eu sou flamenguista. E eu vou ser presidente do Flamengo. Era melhor eu, Cristóvão Borges. Fala a verdade. Com certeza. Olha, o Alan Patrick era reserva do reserva no Palmeiras, né? Alan Patrick? É, nós emprestamos. Eu sei, eu tô dizendo que ele chegou lá pra ser o 10. E era reserva do reserva. Também o Ayrton pra eles lá, tá lá. E era ruim também. Não, é ruimzão, é certo. O Patrick ontem, no primeiro gol, fizemos uma caridade. Ele tava mais preocupado em pedir impedimento do que correr atrás do cara. E eu acho isso incrível no futebol. O jogador, ele tá mais preocupado em apitar do que em correr. Verdade. Define o lance, depois você fala, pô. Dá vaga. Define o lance depois. Obrigado, viu, Caio? É nóis, obrigado. Valeu, Caio. Valeu, Caio. Seu Bento, vamos lá, né? Vamos ao Santos agora, que peço desculpas aqui, ó. Eu tinha que ter começado. Isso aí, Santos Let's Go, tinha que ter começado no sábado, comecei. Começou depois, né? Então, RG. Mas enfim, RG. O homem que nunca se ajoelha. RG é nós, hein? Tá aí, RG, vitória. Você cantou a bola antes, que o Figueirense tinha que amassar mesmo, né? Atropelou lá na Vila Belmiro, né? E hoje, tá chegando, poderia ter sido o pai dele, né? Quem, sabendo? Poderia ter sido o pai dele, mas não foi ele que tá vindo. Tá vindo o filho dele, que é o Fábio Braga. Fábio Braga? É filho, cara, absurdo. Do Abel Braga. Absurdo, meu filho, absurdo. É, tá vindo aí, volante, vai jogar no Corinthians, vai jogar no Santos, RG. Fábio Braga? É. Faço a mínima ideia. Volante, hein, é volante Fábio Braga, 22 anos, acertou a proposta do Santos, aí vai vir jogar lá. Ó, grande jogador, né, RG? Ele tava na Romênia. Grande jogador, você vai ver. Ó, meu Deus. Agora, RG, eu tô vendo a tabela aqui. O Santos tem 13, né? Mas tá lá ainda, sim, né? Não, tá na zona, mas tem três times com 13, né? É. E o Figueirense tem 15, que tá ali também já na boquinha. É, ali, nós, né? Estamos, boquinha, né? Nós estamos. Na boquinha da garrafa. Nós, né? Estamos na zona, mas, estamos na porta. Tá na porta. É muito melhor do que tá no meio do salão. Porteiro de zona? A situação, por exemplo, do Vasco e do Curitiba. O Joinville nem vou falar, o Joinville tem 8. Mas o Vasco tem 9. Eles precisam de duas vitórias hoje. Duas rodadas. Ô, porquinho. Mas ninguém é. Depender de algumas rodadas pra poder passar. Ô, porquinho, para de zicar, ó. Você quer falar comigo o quê, ô trouxa? Peraí, pô, vai. Peraí, o quê? Seu time. Ô, o próximo jogo é com nós, ô trouxa. Então, segura aí. Segura a onda aí. Peraí, Azedão. Então, baixa a bolinha aí. A vitória foi importantíssima. É. A vitória. Agora, o placar não foi legal, não. Era um jogo... Pra meter goleada, né? Sim. Pra tirar o só de gol. Sim, 4-1, tá? Sim, porque... Sardo. Não, porque, ó, o Santos hoje, ele só tá em sua posição de rebaixamento, né? Porque o Goiás tem menos 1 e o Santos tem menos 4. Se o Santos não tivesse menos... 3, o Santos tinha menos 7 e ganhou... Não, menos 4, tá aqui? Não, então, tinha menos 7. Ganhou de 3, sim. Derrubou pra 4. Mas poderia ter derrubado pra muito mais, né? Tinha que ter praticamente zerado. E a diferença entre Santos e Goiás é justamente 4-0 do jogo, se o Santos conseguir diminuir esse pra menos 1, por exemplo, ele fizesse mais, 6-0 ontem, né? Ele ficaria fora, porque ele teria mais gols que o Goiás. Ele tomou 4 do Goiás. É, então... No jogo de essa é a diferença do Goiás. Agora, não dá pra dizer, desculpa. Mas vitória... é o Santos não cai, não, viu, Edião? Eu também acho que não. Ó, o Goiás é ruim, o Figueirense ainda acha ruim. Esse Avaí não sei se fica aí. O Inter não fica aí na posição. Não, o Inter já subiu. O Inter já subiu. Eu acho que eu não acredito também no Flamengo, viu? Agora, o Flamengo depende. Não, não acredito que caia, não. O Flamengo tem dois jogadores que chegaram aí que vai ajudar. O Vasco já era. Agora não dá. O Vasco tem sérios. Não dá pra ficar. Não dá pra ficar atribuindo o lance de porra, dedo do treinador e blá blá blá blá blá blá. Vai ter uma semana agora para trabalhar, tem uma puta pedreira pela frente, domingo, que é o jogo contra o Palmeiras. Ah, nada. Né? Mas pelo menos aí o cara, aí sim, com uma semana para trabalhar, o cara tranquiliza e aí certo. É clássico. E aí a gente vê o que, como é que vai fazer. O bicho vai pegar, né? Agora, tem que sair urgentemente dessa situação, lógico. Lógico. É isso aí. Bom. Antes, ô, seu Bento, de senhor continuar com as manchetes, quero dizer que o Estádio 97 sempre vem em nome de HDI Seguros, né? É de bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro, hein? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas e na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Em nome de Epocler, seu fígado reclamou? Com a Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir nos sintomas, um médico deverá ser consultado. Em nome de Eliar, muito além da partida. Em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome de promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI. Acesse banditec.com.br e se inscreva para as turmas do segundo semestre. Vou chamar o Mano aqui pra falar da Bozano, porque o Mano tá rouco, senão não vai ter voz até o final, né, Mano? Vamos já aliviar. Tem gravado. Pera aí, então, peraí. Vou chamar, pera. Tá, então chama aí. Só aí, Domênico Gato. O que é isso aí? É o começo. Hã? Que porra é essa? Não tem. Quem sabe faz ao vivo. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Fomos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigons. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, amigão. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar sua pele, velho. Sei que sua pele tá toda quebradiça, sua pele tá áspera, meu Deus do céu. Usa a nova linha Bozano, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, Mano. Seu Estádio 97 também em nome de Eliar, né, ô Beijinha? Vamos lá. Olha só, amigão. Com as baterias Eliar, você tem muito mais que energia para dar partida no seu carro. Além disso, você conta com a proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas de qualquer tipo, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, hein? Com direito a guincho, se você precisar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, ó, mandar um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, e um abraço especial para o Adilson, e um beijo para Paula e para Carol. Bateria Domênico Gato, é Eliar. Estádio 97. Are you ready, São Paulo? Tricolor. Ontem pela manhã. Adiantou? É. Abaixou o ingresso e a torcida vai. Não importa, jogo, mas lotou, né? 60 mil é recorde. Não importa. Foi no jogo, não? Não pude. Ah. É. Ô, Mota, o melhor horário que tem a CBF. Sensacional. A CBF foi favorecer a grade de TV europeia, colocou os jogos para o europeu ver e acabou acertando sem querer. E também o negócio do manifesto, foi a manifesto contra a Dilma, antecipou um jogo do Palmeiras para as 11 da manhã e virou sucesso. E o horário bom. Preço todos justo. Os jogos lotam. 59 mil pessoas. Lota, recorde do Brasileirão. Palmeiras é bom. Recorde do Brasileirão. Então, o São Paulo, falando do São Paulo. Porque todo jogo. Faz, seu bem. Palmeiras é todo jogo mesmo. Quer falar? Pode falar. Eu tenho direito das manchetes. Estão tentando hoje o Dória, né? Estão tentando, aí o Osório revelou estão tentando o empréstimo do Dória. É difícil. Né? E o destaque também antes do jogo foi nosso glorioso Ganso. Não, Pato. Não, não, Pato sim, mas o Ganso, os dois. Ah, porque ele ficou puto. Ficou puto, ficou tomou vaia. Mas ele, ao contrário do Michel Bastos, pediu penico ou não? Então, o que eu tô sabendo é o seguinte, que dentro do São Paulo, estão fazendo aí uma blindagem pro Ganso, porque ele levou vaia da torcida. Um Ganso blindado. Né? Meu, blindagem, para, né? Fazer o que ele fez com o treinador para todo mundo. Uma palhaçada, né? Eu não assisti, eu quero saber o que, que ele fez. Na hora de ser saiu substituído, puto. Ele saiu puto, o, ele, o Osório deu a mão pra mas ele. Mas ele veio no... Ele encostou no a mão no cara, ele deu cumprimentou, mão, ele deu a mão, só que ele ficou puto, não deu a mão, nem olhou na cara. O Osório pegou na mão dele. É, então. Exatamente. E aí olhou na cara do cara... E deu um chute... O que você quer que eu fale? Você acha que eu sou o dono do cara? Não, você acha que eu sou o Ganso? Você tá olhando assim pra mim por quê? Você tá olhando assim pra mim por quê? Só falei uma coisa, Domingo. Só um minuto. Eu quero saber o que foi a verdade, não é? É passar pano. O mano falou. O que, que aconteceu? Porque o torcedor, de repente, que tá ouvindo o carro e não viu, a gente tem que passar o que viu. Vamos lá. Eu não vi. Eu quero saber o que aconteceu. O Ganso tava saindo. Vamos lá. Trouxe, eu falei alguma coisa, Domingo. Não, então. O Ganso saiu, ficou puto. Tava puto. Aí ele, o Osório estendeu a mão pra ele, ele, eu acho que ele não ia pegar na mão do cara, o cara aí pegou ele... na mão dele. O Osório ele que pegou na mão dele. E ele chutou o copinho. Na hora? Ficou bravo. Na hora. Saiu puto, ficou falando palavrão, saiu. Você xingou quem na hora? E o Osório faz o quê? Ganso, ficou o Ganso, o Osório ou eu que pego no pé do Ganso? Eu acho que o Ganso... Não, mas o Osório fez o quê? Ficou quieto? Ficou quieto. Mas ele é técnico, você quer o quê? Mas você quer que o jogador substitui e saia feliz? O cara jogou mal. Não, mas não, peraí. Agora virou moda no São Paulo. Michel Bastos fala... O outro tem mimimi eterno, né? O Luiz Fabiano nem dá pra ver. Quem é o mimimi eterno? É esse. Pô, o cara faz o gol legítimo, o juiz anula, que é um absurdo. É, o artilheiro dos gols inúteis é legal. O juiz deu aquela hora, então, esse tem mimimi eterno. Acabou. O Ganso não faz nada, tá putinho, né? Já tinha reclamado. Eu acho que agora a diretoria tem que tomar alguma atitude. Você não respondeu na hora, você xingou quem? O Ganso, o Osório ou eu? Eu não xinguei ninguém, Benja. Só tô falando o seguinte. O cara... Que é? Todo mundo apostou no cara. Todo mundo não. O Benja, só você, nossa. Sai. O gênio do futebol do Brasil, vidente, que viu tudo. Eu não, porque eu era. Posso falar do São Paulo, em vez de você ficar falando do São Paulo? Toda vez na manchete do São Paulo se atrapalha. Domênico, é pra você que se você é o cara mais imparcial. Puta, como que é chato. O São Paulo quer saber do São Paulo. Sim, mas pera só um que eu quero. Ele vai falar com o mais imparcial. Estrela, velho. Dos ouvintes. Quer aparecer toda hora. Porque quando o São Paulo contratou o Ganso, a frase que eu usei no dia foi o seguinte: o Luiz Álvaro, o presidente do Santos, todo mundo prêmio, já sabe disso. Merece um busto, porque ele conseguiu vender o Ganso pelo valor da multa. Certo. Assim só porque eu quero não dar entrevista pra você, você fica puto. Ah, ele já deu, trouxa, se ferrou. Ah, deu. Não só deu entrevista, deu. Ah, já que você quer saber? Pergunta pro Fernando Fargo, que trabalhou comigo no lance. Deu ele e o Neymar juntos. Mas depois! Agora de lá pra cá não deu fizemos, mais. Não, não, no São Paulo ainda fizemos um fizemos um evento do Gatorade. Até que ele falou pra mim: pô, Benji, tá pegando o meu pé. E eu falei pra ele: Ganso, é só você jogar bola. Tá bom. Agora o puxa-saco, é isso, Domingo? Tá detonando o cara. Saco. Tá eu rasgando o cara, hein? Chupa. Mas o cara não joga nada, eu sou torcedor, filho. Eu não sou babá, você não é torcedor, você é político. Eu não sou babá, que nem você. Você é torcedor político. Então, falando do São Paulo, já que você não deixa nunca falar de São Paulo. Vê o WhatsApp aqui que no Corinthians você não falou. Eu não tava aqui falando então. Por isso massacrou o Flamengo ontem. Então, mas já passou, trouxa. E daí? Agora São Paulo. São Paulo jogou muito bem. Só pra resumir o lance. Fez o papel dele. Só pra resumir o lance, cara. O cara tava saindo, cara, com outro cara, foi cumprimentar ele, cara. Aí o cara não deu a mão pro cara, cara. E o outro cara entrou, cara, chutou a garrafa, cara, que foi pra fora, cara, do banco, cara. Valeu. E ficaram brigados, cara. Bom. Entendeu, Domingo? Então, o São Paulo fez o papel... Pô, Ben. Eu falei com o Rudy. Agora você fechou tudo. Não tem mais ninguém falando. Vamos lá. Só o Moto falando de São Paulo. Então, o São Paulo fez o papel dele que tinha que fazer mesmo, um adversário fraco. Tinha que fazer esse papel, tinha que ganhar, né? Deixou o jogo, às vezes, meio perigoso ali. Teve uma hora ali, tava 2-1, foi perigoso. Mas no final resolveu. O Pato jogou muito, né? É contra o time que tá caindo. Mas o cara jogou, né? O Osório parece que tá acertando o time, né? E alguns caras aí que não rende mesmo, não tem jeito. O Ganso não vai render, o Luiz Fabiano não tá rendendo, né? Todo o moleque, o Matheus Rei, entrou, jogou muito bem, né? Deu uma falha ali dele e tal, mas ele foi responsável pelos gols, né? O Lucão foi muito bem, o pessoal fala, às vezes detona o moleque, mas ele é bom, eu acho. Eu acho que o São Paulo foi muito bem e tá fazendo o papel dele. Agora, domingo que vem tem um jogo difícil contra o Sport, né? E tem que marcar, certo? Certo. Só isso. Só isso. Pera aí, seu Bento. Fala. Vamos a vocês. Antes eu queria falar sobre Centurion, cara Diego, primo do Rio, do maravilhoso Centurion. Esse tem que ser titular. O juiz roubou o Centurion. Foi gol. O juiz mandou seguir. Mas, gente, se a gente ficar discutindo isso. Centurion, cara Diego. E teve um gol no último lance do Luiz Fabiano. Foi gol. Ladrão. Mas não sabe. Foi ridículo isso aí. Ridículo aqui. Não dá mais. Ridículo. Eu nunca vi isso na vida. Isso aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Desculpa, aquele que você conversou, lembra do Mene? Fala. Olha aqui, ó. Não. Porra! O Palmeiras teve um gol aí. Aquele que entrou? Que entrou aqui. A bola entrou nos palmos. Que vai, pode ser que faça falta lá na frente, como o do São Paulo também. Porque é o seguinte, esse negócio tá tão... Tá tão apertado, né? Que por gol, ó, o Santos hoje ele só tá na zona por causa de menos 2 gols, menos 3 gols, alguma coisa assim. Menos 3 gols. Ele tem menos 4, tem menos 1. Né? Menos 3. É a goleada que tomou do gol. É a goleada. Então, um gol pode fazer pode diferença derrubar, no final, né? Sim. Na classificação, pra ir pra uma Libertadores. Pode sim, o São Paulo hoje tem um gol menos. O Palmeiras tem um gol menos. É. Pode marcar aí que eu tô falando. Eu sou mais imparcial da porra aqui, velho. Olha, desculpa. Tá vendo como eu falo do São Paulo? Desculpa, aqui é assim. Falei do Santos também. Desde 2005. Parado melhor, né? Desde 2005, eu acredito que algumas coisas. O cara ter parado o lance com a bola quase dentro da rede, o gol do Palmeiras, o cara não dá. Desde 2005, isso. Eu sou pé atrás do gol de aposta. Também sou. O Mota não falou, tava tumultuado aqui. Agora o Thiago Mendes jogou bem. Também. Mas São Paulo todo jogou bem. Agora, vamos com o melhor time. What the fuck now, Palmeiras? Vamos lá, a você. Fala de nós, seu Bento. Olha, Domênio, ontem eu falava pra você. Que foi? Um jogaço pra quem tava assistindo. Foi o melhor jogo da rodada. É, eu acho que sim. Também concordo. O Fernando Faro que tá aqui, ele vai falar que foi. Jogão. Um dos melhores jogos do Brasileirão. Participação do melhor jogo do Brasileirão. Foi. Você fez oramento sexta-feira? Você viu? Eu não sei se você sabe, vovó, o Palmeiras empatou o jogo, que tava perdendo, às 19 horas e 14 minutos. Tá brincando? Sim, senhora. Olha 19 horas e 14 minutos. Ah, é verdade. É a vovó fazendo história, vovó. A senhora tá incrível, vovó. E amanhã, terça-feira, 19 e 14, tem oração, hein, vovó? Dá pra explicar que mesmo que aconteça umas derrotas aí, tem que fazer. Tem que continuar. É diário, viu? Tá certo. Não pode quebrar. E aí, Domérico, então, 2x2, né, conseguiu um ponto lá, jogo difícil. E o agora é quarta-feira, mais, né? Contra o Asa, né, vender o jogo, vai ser lá em Londrina. Que coisa, hein? Certo. Então aí, acho que as coisas vão ficar um pouco mais fáceis, porque o gramado é bom lá em Londrina. Estádio do Café, olha aqui, Estádio do café, viu, Dudu? Eu adoro. Café é o elixir da vida. Quero dizer uma coisa pra vocês aqui, o Palmeiras começou muito bem o jogo lá. Ao contrário do que muita gente achava que o Sport ia vir pra abafar o Palmeiras, foi ao contrário o jogo, o Palmeiras foi pra cima, perdeu um gol inacreditável, cara a cara lá, o Leandro. Fez dois gols lá, o Banana. Leandro Siqueira. Ele deu um carrinho lá, em vez de pôr pro gol, ele colocou de lado. Foi o Leandro Almeida que fez. Foi o Almeida? Isso. Foi o Almeida. Almeida. Foi o Errei de Leandro. Ah, tá bom. Mas não faz mal. Ele perdeu um gol inacreditável ali, né? E depois perdeu mais um gol lá, de escanteio, quer dizer. E aí o Sport veio e fez um gol de escanteio num erro, né? Um erro de posicionamento da zaga. Tudo bem, a zaga do Palmeiras era totalmente em reserva, aí né? Aí foi o Leandro Pereira que exatamente. Subiu. Então. Né? Aí aquela coisa da zaga reserva, talvez não esteja entrosado, aquela coisa toda. E aí virou o segundo tempo, né? O Palmeiras acabou empatando depois, virou o segundo tempo, o Palmeiras foi lá e fez o segundo gol, acho que aos 17 minutos, acho que foi, do segundo tempo, e recuou tudo. Aí tomou sufoco dos caras, velho. E aí o Fernando Prass foi o São Fernando Prass ontem. Ele fez umas defesas, ele foi o melhor em campo ontem. Ele foi até melhor do que o Leandro Pereira, que fez dois gols. E é difícil superar um cara que faz dois gols, né? Passe também pro João Pedro, lá do gol que exatamente. Ele, o Leandro Siqueira que deu. E o João Pedro perdeu um gol que poderia ter dado a vitória, pelo menos matava o jogo lá. 3-1 não tinha mais chance do Sport fazer qualquer tipo de coisa, porque já era 40. Mas lá é difícil. Mas aquele Leandro Almeida lá, hein? Nossa senhora, zagueiro? Vocês vão sofrer com esse cara, hein? Por quê? Fecha ruim, mano? Ah, eu acho bom jogador. Mas, mano, ele o Palmeiras fez uma das piores bobagens, mas ontem jogou. Mas o Palmeiras fez uma das piores bobagens e deixar o Bob embora, cara. Não, deixa o Tobi no boca. O Palmeiras tem bons zagueiros. Agora o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, vovó. Vem se encanar um galinha. Não, muito pelo contrário. É o primeiro jogo do cara, não podemos tirar. Ah, é ruim pra caramba, é bom, nem muito bom e nem muito nada. Ele entrou bem, viu? Então. É assim, vovó, o que eu quero dizer é o seguinte, pro Palmeiras ficar feliz. Ontem, eu tive a nítida impressão de que o Palmeiras tem claras chances de ser campeão brasileiro. Será? Não tô dizendo que vai ser. Não tô dizendo que vai ser. Tomara, hein? Tô dizendo que tem clara chance. Eu vou te explicar o porquê. Condições. Ontem, e tem muito time grande que vai jogar com o Sport lá, que vai perder ponto pra cacete pro Sport lá. Porque o Sport é um time bem montado. Tem uma única jogada, é verdade. Tem que torcida, é o chuveirinho. Né? O chuveirinho dos caras. É a única jogada que eu vi homem. Mas ontem, não vi jogada. Os outros times, eles estavam jogando direitinho. Que o Palmeiras agora, se fechou certinho. Exatamente. Você percebe, o Palmeiras só não saiu com uma vitória por um detalhe muito pequeno, que foi, pra mim, o lance primordial. Pra sair com a vitória, foi o João Pedro perder o gol cara a cara. 43, 44 do segundo tempo. Perdeu um gol cara a cara, velho, que tava 2-1, seria 3-1, matava o jogo. Acabou, hein? E aí perdeu, ele o goleiro, nesse lance, né? Perdeu, porque aí o Sport vem e fez o segundo. E aí o Sport teve a chance de virar o jogo. No último minuto lá, uma bola que o Leandro ficou olhando, sozinho. Goleiro olhando, um olhando, um olhando. Quase o torcedor do Sport também deve estar falando, só não ganhamos porque o Fernando Praz estava numa noite inspirada. Sim, sim, mas pode porque ser. Porque ele está vendo o lado do torcedor do Palmeiras. Cada um, eu estou vendo um lado, lado do mas Palmeiras. Eu quero... Como a galinha zica, viu? Pera, só o Domênico, que é o palmeirense aqui, só imita. Ah, só um minuto, só um minuto. Só imita. O que eu quero dizer é o seguinte, o torcedor do Palmeiras... Bota sua voz, por favor. Melhora a voz e vem falar aqui. Fala, Domênico. E nem voz. Vamos lá, Domênico, você. O que eu quero dizer é que o torcedor do Palmeiras tem... O que eu quero dizer que o Palmeiras tem chances de ser campeão é o seguinte, tem elenco. Ontem o Palmeiras jogou um time praticamente reserva, com exceção do jogador do Lucas e o Fernando Praz, mas tinha três jogadores lá que faltavam. A zaga inteira, na linha de quatro, ficou três faltando, né? Então faz uma diferença. É uma defesa totalmente diferente. Não joga junto, não está acostumado a jogar junto. Por que que o João e Paulo se você saiu, consegue João? Quase ganhar um jogo fora de casa com o Sport lá, que é difícil. O Sport está bem na tabela, não está mal não, está bem na tabela. Tinha chance do Palmeiras pular para ontem, para quinto lugar, o campeonato se vencesse aquele jogo. E passava o Sport também, então era um jogo difícil, era um jogo bem difícil. Acho que muitos times vão perder pontos para o Sport lá. E o que eu acho é assim, o Palmeiras tem elenco, provou que tem elenco para levar o campeonato até o final. Times que tem elenco têm chances nítidas de levar campeonato. Eu acho que é aquilo que nós falamos lá, mano. Não vai ficar muito longe disso. Eu acho que o título aí fica com, entre Atlético, entre o Grêmio e o Fluminense. O Fluminense eu não coloco. Tenho minha dúvida ainda, mas tá chegando, né? Então não posso tirar. Eu acho que entre Atlético, acho que Grêmio, Corinthians e Palmeiras. O São Paulo a gente não pode tirar também a chance. Porque São Paulo ainda tá meio inconstante. Mas o São Paulo, essas briguinhas pode ser que afetem o time. Mas tá indo, né? O Palmeiras que tem elenco, acho que não sai disso aí. Acho que o campeão é desse aí. Não acredito nesses times mais pra trás que tem mais camisa. Do seis que você colocou aí, eu reduzo pra quatro. Atlético, Grêmio, Corinthians e Palmeiras. Como é que é? Atlético, Fluminense. Atlético, Grêmio, Corinthians e Fluminense. Eu tiro. Fluminense não acredito. O mano não acredita. E tem o Lucas Barrios aí, daí, Jojo. Que é capaz de fazer exame agora, viu, Lucas parece. Que chega também, né? Olha, desses times aqui, bom. Será que o Grêmio vai me calar esse ano? Domênico, não desculpa, sei, de lamentar tomar um gol do André Goró no último ano. Acontece, viu? É muito triste. Jojo, por que o João Paulo saiu, hein? A avó não viu o jogo. Ela saiu porque eu acho que o Marcelo quis trocar. Agora, tá bom. Eu sei que o Dudu saiu para a entrada do Kelvin porque o Dudu pediu porque cansou, né? Correu muito, cansou e pediu. Ele disse que quarta-feira não vai poupar ninguém de machucado, viu? Mas não tem que poupar mesmo, tem que ir pro jogo. O Kelvin é bom jogador, viu? Sempre gostei. O Palmeiras tem nítidas chances de ganhar também a Copa do Brasil. Não pode descartar isso aí. Elenco não, tem, não né? Não pode, tem elenco para isso, entendeu? Tem que jogar, né? E é isso aí, tá bom? Só uma coisa, Domingo. Portuguesa do esporte. Portuguesa, rapidinho. Vamos para a gente poder apresentar o nosso convidado. Show, Getro. A portuguesa foi vencemos com galhardia. Quanto? 1-0. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom, negócio né? De ganhar. Aqui? Aqui em Canindé. Em Canindé. Ganhamos. Sabe quem jogava no Guarani? Estarei lá fazendo uma festa neste sábado em Canindé. De Garbora a festa. Lá na portuguesa. Lá na portuguesa. Sabe quem era o 10 do Guarani? Ah. Tira a trilha. Não. Oh my God. Você tá brigando ainda? Fumagalha, rapaz. Quase marcou o gol na Portuguesa. Mas a Portuguesa venceu, está em quinto. Próximo jogo da Portuguesa, próximo domingo, às 11 da manhã. Contra? Nós também jogamos às 11 da manhã. Acho que é contra o Caxias. Aqui, ou Pelotas. Aqui, olha lá. Grande número, 1000 pessoas. Tá bom, é o que precisamos. Ótimo. Outra coisa, Domingo, só repassando rapidinho. Tá entre os quatro, não? Como é que dá? Tá em quinto, a boca de entrar pro quatro. Tá, uma coisa, ô Domingo, falta ainda alguns jogos aí pra fase final. Classificam quatro porque é diferente, né? A fórmula é outra. Deixa eu só dar um registro, falar uma coisa que eu registro. Sei. Eu vi muitos jogos, inclusive no sábado eu pude ver Atlético Mineiro e Ponte Preta. Certo. 2-0 pro Galo. E vou dizer uma coisa que eu disse em maio. Se não me engano, meu amigo Mano aqui me acompanhou. Com relação a quê? O Atlético Mineiro é o grande favorito ao título brasileiro. Olha que eu não tenho errado. Calma, e vou te falar. É um time bem armado. O tal de Thiago Ribeiro, que foi embora do Santos, ele joga certinho. Eu queimei minha língua com o tal de Lucas Prato. que eu disse que o homem era ruim pra... O cara tá jogando, tá jogando muita bem, bola. Encaixou, né? O tal de Giovanni Augusto, mano, bom jogador. Cara, entrou no lugar do Dato lá, que tá machucado lá, e o cara tá dando conta do recado, velho. Então, acho que Corinthians e Atlético vai ser um jogo... Acho, não sei se o Corinthians vai quebrar até o recorde de público, não sei se cabe. Não cabe, porque no Morumbi cabe mais gente. Mas vou te dizer, Corinthians e Atlético Mineiro, sábado, às 21 horas, é pra jogo, pra... É uma, quase um final de campeonato. Tecnicamente falando, esse jogo possivelmente não vai deixar nada a desejar pro jogo que foi Juventus e Barcelona. Ah, não, aí você tá delirando. Tecnicamente falando, você pode cravar aí. Melhor jogo do Barcelona. Vai pra visita, Domênico. Domênico, é um jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Puta jogo mesmo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas Atlético Mineiro e Sport... Um puta jogo, velho. Na soma dos pontos, é o jogo que tem mais pontos em jogo. É verdade. O Palmeiras e Sport foi um bom jogo também. Será um jogão. A pena pro Corinthians que o Jadson não joga, né? Mas será um jogão. Vou apresentar aqui o Fernando Faro, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Fernando Faro, editor do Lance, jornalista, convidado de hoje aqui do Estádio 87. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bom, Domênico? Boa noite pra todo mundo. Vamos tentar conversar um pouco aí, porque o papo tá animado. Tá bom, tá bem legal, né? Tá animado. E aí, Fernando, você já viu algum time? Você acha que esses que a gente falou, que disputam o título, você põe alguém de fora aqui, o Inter, de repente, não sei, um Cruzeiro ou não? Não, eu acho, como você falou... Ou você diminui esses times que a gente falou aqui? Não, eu acho, como você falou, Domênico, o Palmeiras, em situações normais, eu acho que pensaria em título o ano que vem, agora... Com o desmanche de São Paulo, com altos e baixos de todo mundo, o Palmeiras, com um técnico que conhece, que é o Marcelo Oliveira, eu acho que é bastante provável que o Palmeiras brigue até o final. E também acho que o Atlético Mineiro, pelo que vem jogando, vem de uma série muito boa, o Levira é um excelente treinador. Pra mim, são os dois principais. Mas e o Santos, hein? Você não acha? Quem você falou, então? O Palmeiras e o Atlético, eu acho que nesse momento... Corinthians não? Sim, também. Então, também? Não dá pra você dizer. Grêmio e Fluminense, você tira? Porque o Mano falou que descarta. Fluminense eu acho difícil. Fluminense tá me surpreendendo pela campanha também até agora. Também tá em segundo lugar, né? Mas agora então... contrataram o Ronaldinho. Nossa, contrataram senhora. Mesmo? Contrataram, não falei pra você. Contrataram. Você tá brincando? Eu dei notícia que quarta-feira. Estragaram o time? Pois é. Você tá brincando? Por isso que o time não dá pra... bom, estragaram o time. Vamos ver agora o que eles vão fazer com o Ronaldinho, né? Porque aquilo, o Ronaldinho, quando quer jogar, joga. Quando foi assim no Atlético Mineiro, quando ele chegou, todo mundo achou que não fosse dar em nada e deu, jogou muito, certo. Mas. Tem prazo de validade, né? Vamos ver se até o fim do ano ele consegue. Mas do outro lado, Fernando, da tabela, quem que você acha que cai aqui? Se dá pra sacar algum aí, não? Ah, não. Você acha que o Santos cai? O Santos escapa, né? Se ferrar, vai. Escapa, mas vai ficar namorando. Fernando, o Vasco já foi? Tá difícil. Tá difícil o Vasco? Joinville já era, né? Acho que Joinville é difícil. Então Joinville 1. O Vasco... Coritiba, você acha que vai? Então, acho que vou ter uma briga uns 5, 6... Goiás... Goiás acho que não, mas eu acho que o Vasco tá uma situação muito complicada. Apesar do Eurico já garantir... Flamengo não. Não, o Flamengo acho difícil. Não. Apesar do time do Flamengo, apesar do Guerreiro foi contratado, o time do Flamengo... Você acha que a Ponte Preta, que tá aqui com 17 pontos, ela pode chegar ali? Não, acho difícil. Também não? Não. Palmeiras, você acha que briga? Não sei. Ah, claro. Palmeiras. Apesar que... Então, Tito, vocês vão namorar ali, ó. Vocês vão namorar. A Ponte Preta, Domingo, sábado foi o jogo de despedida do Renato Cajá, né? Ah, é? Ele não joga. Já vai embora? Foi vendido. É uma perda. Então isso... Considerável, né? Por um time igual a Ponte, isso mexe. Ah. Mas não. Acho que é por aí, não tem aí muito... Não deve muito... Acho que São Paulo, de repente, tem chance, ainda tá nesse processo de reconstrução, se parar de vender jogador como vendeu nos últimos tempos, ainda dá pra brigar lá em cima. Mas o time mais sólido pra mim é o Atlético, de fato. Atlético vai ganhar o título. O Palmeiras, eu acho que tem condições justamente por tudo isso. O Inter abriu mão do brasileiro pra jogar Libertadores, é um risco que se corre, mas abriu mão, já tá lá embaixo também. E o Palmeiras tem elenco, e dá pra brigar, como você falou, acho que dá pra ir lá em cima, assim. Vamos ver se vai... manter a pegada. Eu gosto muito do Marcelo Oliveira, acho ele um excelente treinador. É verdade. Eu acho que o Palmeiras acertou em cheio. Apesar de eu gostar do Oswaldo também, o Marcelo, no momento, acho que ele e o Tite são os dois grandes nomes. Legal. Sabe quem tá no mercado? Se algum time quiser um centroavante? Hernan Barcos. Barcos? Oferecido ao Santos Futebol Clube. É, bom jogador. O Santos não quis, porque já tem o Ricardo Oliveira. Queria, mano, o K9 do Corinthians, lá o Pirata? Véio, a questão não é querer. O Barcos é um baita dinheiro. Jogador, mas o cara quer um caminhão de dinheiro. A família não tá bem, né? Por exemplo, pegaram um áudio aí, o Domênico Gato, porque que vazou. Hoje, acho que é melhor que o Wagner Love, né? Não, ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Ele é muito melhor que o Wagner Love, mas é que tá. O Barcos, Domênico Gato, ele tava jogando recentemente na China. Certo. O cara que tá jogando num país desse, quando volta pro Brasil, o cara quer ganhar muito dinheiro. Entendi. Vazaram um áudio aí do Felipe Melo, aí ele acabou mandando pro amigo e caiu na rede, aí virou febre, tá todo mundo espalhando aí. O Felipe Melo falando que ele ganha 2 milhões de reais por mês, mas que ele aceitaria ganhar menos no futebol brasileiro. O que é ganhar menos? Ganhar metade? Já é um absurdo também. Se o cara aí fechar e falar, né? Não, vou dar um desconto. Vou querer jogar por menos da metade do que eu ganho. Vai ser 700, 800 pau por mês. Entendi. Hoje o futebol brasileiro aí não pode mais submeter esse tipo de situação, cara. Na boa. O futebol brasileiro precisa dar um break. Tá certo. Fernando, fica à vontade, tá bom? A gente Beleza. Vai conversando durante o programa aí. Fica muito obrigado por ter vindo aí, né, no estádio. Agradeço o convite. Legal. Prazerzão ter você aqui. Vamos aos primeiros ouvintes. O que foi, Gê? Tá chegando? É. Já, o Sombra? É que o Merchan aí, velho. Ah, mas ele não entrou ainda. Ah, programa bom, tem que ter merchan. Ele não entrou ainda, Domênico? Olha lá, ele entrou agora. Então, enquanto o Sombra entrou agora, Domênico. Entrou aí? Ô, Dodô. Ah, pois não. Fala, Domênico. Ah, então vai, beijinho. Dá o seu recado aí. Olha, as férias estão chegando e sabe quem está de volta com elas, amigão? A promoção número 1, Pirelli, é a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar, e funciona assim. Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo, você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É mais economia e mais segurança para você, amigão. E tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Essa aí é a promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Entendeu, né? Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É a promoção número 1 Pirelli. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Pirelli, Zombinha! É isso aí, boa noite, galera, beleza? Muito aí, bem. Pô, bem. Eu passando o fim de semana aí torcendo tanto pra ver um velho ajoelhado no milho aí, rapaz. Só desejo mal. Não virou, pro, né? Não só virou. Desejo mal pros outros, você. Tudo bem? Beleza. Tudo certo? Vamos lá. Tranquilo. Também boa noite aí pros ouvintes, boa noite também pro Fernando Faro. Boa noite. Beleza? Ó, vocês fizeram bastante pergunta pro Fernando, que ele conhece dos bastidores de clube pra caramba, né? Precisa fazer pergunta. É você que daqui a pouco, porque a gente vai chegar lá ainda. Começamos só no, ah, é? No aquecimento. Aí só foi aquecimento. Bom. Tava animado já, tava animado. Tava animado. Tá, ó, tá animado. Uma pergunta pra você responder daqui a pouco. Muito bem. O Ganso cumprimentou ou não o Osório? Não, não cumprimentou, não adianta. O Osório foi... O Osório ia ficar com a mão no vento, fala a verdade. Pô, ele tentou dar a mão, pô. Ele pegou a mão do Ganso, na verdade. Aí chegou e foi lá, dá a mão aqui. Agora virou moda, né? Porque o Centurion entrou, reclamou, agora o Michel Bastos também reclamou. Michel Bastos, que desde que renovou o contrato, diga-se, coincidência ou não, parou de jogar futebol. O fato é esse, renovou, o futebol dele caiu muito e é visível. E o Ganso, que tá nesse... Eu não sei se o Ganso... As pessoas esperam muito mais do que o Ganso pode, de fato, contribuir. Se o Ganso acha que ele joga, de fato, o que ele acha que ele joga, é um caso bem interessante. Talento ele tem, mas ele precisa render mais, precisa ser mais participativo, precisa participar mais do jogo. Se não, ficar só no talento, querendo dar assistência, fica muito fácil também. Se fosse o Muricy, o Ganso deixaria a mão do cara estendida? Não, acho difícil. Acho difícil. Mas aí também não é culpa, acho que, do Osório, é muito mais uma postura do jogador. Que é uma coisa curiosa, né? Mano, a gente fala muito do futebol europeu, o jogador gosta muito de falar. Quando o Osório chegou, todo mundo falou, não, se ele quiser implantar o rodízio, a gente vai aceitar. Aceita até a hora que não é com ele, né? Que a hora que o cara vai sair, fica de beicinho, faz biquinho, vai pro Twitter, ainda mais agora com rede social. É. O jogador, ixi, aí é sempre o primo do jogador que posta alguma coisa. A namorada, o hacker. O Pato encheu a bola do professor Osório. Não, mas eu gosto muito do Osório, eu acho que o São Paulo acertou em cheio. Tem que dar tempo pro cara treinar também, porque... A gente fala muito se o treinador estrangeiro está acostumado com a realidade do futebol brasileiro, a gente tem que ver o inverso também, né? A gente tem que entender um pouco a cultura dos outros e ver como a gente se adapta. Afinal de contas, a gente está num processo também de repensar todo o futebol brasileiro. Afinal de contas, seleção e a Copa estiveram aí para comprovar o que foi, né? E as direções dos clubes têm que dar todo o amparo para essas iniciativas... E fazer com que os jogadores se adaptem ao técnico, e não o técnico ficar se adaptando ao jogador. Senão não vai sobrar um. Não, concordo plenamente. Concordo, mas é sempre a corda estoura pro lado do mais fraco, né? E tem a questão do Osório. Muita gente também torce o nariz, fala, porque o cara... É sempre um paradoxo, é interessante. Muita gente reclama que a gente não tem ideias novas, que tá sempre na mesmice. Aí aparece alguém diferente. Quando o cara tenta implementar um negócio diferente, já começa a torcer o nariz. Não, que não é assim... Que num boleiro não funciona desse jeito e tal, aí fica complicado, né? Verdade. Bom, Fernando Faro, jornalista do Lance aqui hoje com a gente no Estádio 97, mano. Só corrigir a informação aqui, ô Sombra, porque o jogador, o Portugal Barcos, ele postou aqui no Twitter dele agradecendo a lembrança da imprensa brasileira aqui. Mas ele desmentiu a informação aqui, falando que ele foi oferecido aqui pro futebol brasileiro. Tá bem lá, né? Ele falou que ele tá tranquilo lá na China e que os empresários dele estão em Córdoba. E não ofereceram a nenhum clube brasileiro. Eu fiquei sabendo, inclusive, também ouvi o Jorge Nicola dizer, que o Jorge Nicola também é muito bem informado, Ele foi oferecido sim ao Santos. Agora, disse que quem ouviu a proposta já assustou e o Santos de pronto rechaçou por causa do Ricardo Oliveira. E o Santos poderia querer Diego Ribas, que também é outro que quer voltar, mas pede um caminhão. E só para terminar uma coisa do São Paulo, parabéns ao Lucão. As duas bolas de saída de bola que ele saiu jogando, tem muito meia que não lança as bolas. Os dois gols. Ele teve espaço, o Curitiba marcou o volante. Você viu quem foi? Deu dois passes lá pra goleiro. Dois passes maravilhosos. Você viu? Eu pensei que o Ganso falou assim: ó, eu vi quem foi que deu os dois passes pro Pato. Cabeça erguida, levantou a cabeça e meteu a bola. Isso é difícil hoje. Muito difícil. Mas também na hora da cobertura no gol do Curitiba, o Lucão foi Lucão. Comeu poeira. Ele oscila muito ainda. Ele tem talento, é muito novo ainda, mas ainda oscila demais. Mas aí não foi o Rogério, parou. Rogério, achei que ele falhou. Ele não precisava ter saído. Então, mas ele só saiu pra cobrir o buraco que ficou do Lucão. Mas assim, talvez tenha sido precipitado. Se ele consegue cortar a bola, o Rogério faz muito isso. Como ele tá numa idade avançada e tudo mais, ele tenta se antecipar jogadas. Às vezes dá certo, às vezes não dá. No passado, acho que foi contra o Figueirense também, que ele foi querer sair de cabeça. Foi dar um chapéu no cara, no Paulista. Chapéu, aí espanhol, que o Mazinho fez o gol. Mas todo mundo criticou a saída do Rogério. Todo mundo criticou ali a saída do Rogério. Mas o negócio é o seguinte, Portuga. O Marcos Aurélio, quando ele domina aquela bola, ele já domina driblando. O goleiro fazer aquele abafa. É geralmente pra assustar o atacante. O atacante meio que se atrapalhando no domínio. Eu acho que o Rogério foi inteligente. É que o Marcos Aurélio foi melhor que ele, porque ele dominou driblando. Vamos trazer os ouvintes no ar no 3284-7097. Oferecimento de Esser construindo com valor. Vamos lá, tá preparado aí, Dodô? Vambora! Alô? Alô? Quem fala? É Marcelo, Dodô. Marcelo Faria Gomes. Ô, Marcelo. Tá nervoso, não. Marcelo do quê? Marcelo Faria Gomes. Tenho a convicção que se fôssemos completos, venceríamos o jogo. Vai vencer. Calma, Marcelo. Obrigado. Marcelo, quantos anos? Tenho 34, Dudu. 3.4 RG número 2. Hoje? É. Mas eu vou fazer uma pergunta para ele relacionada ao jogo de ontem do Corinthians e Flamengo. Ah, é? Você faria aquele gol, velho, que o Wagner Love perdeu? Eita! Ah, tirou o pé aí, RG. Você acha que ele tirou o pé, velho? Eu acho que ele tá sem pé, velho. Não, tirou o pé, velho. Tá sem perna, velho. Imagina, vocês acham que jogador faz isso? Tá maluco, vocês acham que jogador faz isso, velho? Eu acho que se cria, né? Uma mística, né? Uma justificativa. Mas tirou o pé porra nenhuma. Você vê o cara correndo em campo, não aguenta, cara. O cara corre pra não chegar, porque não tem mais condições. Tá travado, RG? É. Calçadinha molhada? Precisa mudar, né? Precisa mudar os hábitos. Senão... Ele ficou muito tempo na China também, né? Cobra o preço também, né? Se jogar um futebolzinho diferente lá, quem me engana que eu gosto, na hora de jogar em alto nível. Isso aí não pode mais servir como desculpa. O cara já tá aqui há algum tempinho, aí já tem que ter recuperado isso. Ah, mas o RG aí vai até a página 2, porque o Wagner Love, por mais que ele tenha jogado lá na China e todo mundo sabe que é complicado, mas o Cleiton Xavier mesmo no Palmeiras é um jogador que até agora não conquistou a titularidade. É um jogador que tá muito abaixo ainda do que pode render. E isso tá na cara que é físico. Mas, mano, tanto pro bem quanto pro mal, tanto pro bom quanto pro ruim, você tem que ter a constância. O Wagner Love não pode, num jogo, ir lá meter gol, correr pra caramba, fazer o diabo, e no outro não fazer porra nenhuma. Isso não justifica o cara ter voltado do Japão. Desculpa. China. Da China. É tudo olho pro chão, tudo igual. É, tá certo. Não tem nada a ver. Ô, velho, qual que é o bairro, hein? Esse aqui é o bairro que hoje tá tomado pelos cegonheiros, velho. Aqui é o bairro Demarque. Tomado por cegonheiro. Pera lá, pensei. Cara, tomaram aí, velho? Os caras estão fazendo greve lá, mano. Vocês não viram? Não. Não. Na frente da fábrica lá. Na verdade, eu tenho uma saudade dessa minha época de fazer greve. Mas a gente não tem saudade de você. Eu tô voltando. Mas não tem uma menor saudade. Põe água no feijão que eu tô. 2018, ela não escuta meu conselho. Eu falo pra mulher, ela não escuta. Mas só uma pergunta. Se os cegonheiros estão de greve aí, não vai ter bebê hoje, é isso? Sensacional. Cegonheiros de greve. Porque cegonha bebê. Cegonhas bebê, entendeu ou não? Sensacional. Qual que é o time aí, brother? Aqui é São Paulo. Tricolor. Opa. Tricolor. E aí, Marcelo, você assistiu o jogo ontem, Marcelo? Assisti. Tava trampando, deu pra assistir um pouquinho. E eu não concordo com o Mota, não, que falou que o Luiz Fabiano não fez nada, não, hein? Ai. Você gosta do Luiz Fabiano, velho? O Mota tá com bronca do Luiz Fabiano. Ah, ele tá meio cansado, mas ontem até que jogou bem. Apesar do calor, ele até que jogou bem, pô. Ele puxou a zaga pro meio do campo. deixou livre o Papa e o Centurion pelo lado, e até que jogou bem ontem. E ele fez um gol bonito, que, não, que anularam lá. O Juizão lá, tirou aquele gol, hein? Ah, o Juizão deu. Gol bonito, gol dele. Ah, o Juizão. Final do jogo. Ele deu que o jogo, a bola acabou o jogo, é, ele é louco, pô. Ô, Marcelo, eu sinceramente, cara, assim... Ele deu, cara. Eu não vi nenhum bom futebol do Luiz Fabiano ontem, mas... Mas... Não, não, não que ele tá jogando muito, mas ele puxa, sempre puxa um zagueiro pra lá, um zagueiro pra cá, e alguém acaba ficando livre. É, agora, eu ontem fiquei preocupado durante o primeiro tempo do jogo. Você acompanhou também o jogo, Fernando? Assisti, sim. Assistiu o jogo? Porque o primeiro tempo, pode não parecer, mas o Curitiba mesmo, ele deu ele dificultou demais o jogo do São Paulo, a saída de jogo do São Paulo. São Paulo não conseguia atravessar o meio de campo, né, porque... Acho que o São Paulo ali com os volantes estava queimando todas as bolas, perdendo todas as bolas na saída de jogo. Ah, o Ney Franco fez aquilo que a gente chama de marcação alta. Ele subiu a linha de zaga, tentou espremer o São Paulo. O São Paulo é um time de ainda em formação. O Osório está experimentando alguns sistemas, algumas mudanças. O São Paulo sente ainda, mas a qualidade técnica individual, especialmente de jogadores, falou muito mais alto, né? O Pato parece que finalmente se encontrou lá no lado esquerdo do campo, jogou muito bem. Mas ainda está sujeito a esse tipo de situação. O São Paulo ainda acho que vai penar mais um pouco. Vai pegar o Sport agora no próximo domingo. Acho que vai sofrer bastante lá também. E mas não é querer pegar no pé do cara, mas... Ok, Sport... É lá em Sport. Lá na Arena. Por exemplo, não é querer pegar no pé do Ganso. Mas, por exemplo, ontem foi o tipo do jogo que exigia muito mais a volta do Ganso para tentar sair jogando junto com os volantes, porque estavam tudo sufocado ali. Existe uma corrente... Pessoas que eu me incluo nessa, que o Ganso poderia render muito mais jogando numa faixa com o Pirlo, mais ou menos, que é um jogador que não tem velocidade, nunca teve, nunca foi forte dele, mas que a bola está sempre no pé dele. Mas o Ganso precisa ser mais participativo. Ele gosta de jogar mais perto da área. Se ele gosta de jogar mais perto da área, ele tem que abrir mais, tem que correr mais, tem que criar os espaços, senão fica muito fácil de marcar. Precisa criar muita opção, exatamente, né? Exatamente. É, mas o Pirlo na Juventus, eu concordo com você, diz que ele é sempre o primeiro passe. Sim. A saída de bola com ele. Mas do lado dele tem um cara marcando que é o Pogba, que é um monstro, né? Aí ele guardadas as devidas proporções. É, não dá. E quando você joga só com o meia, como foi o caso ontem, porque tinha dois pontas, sim, o Ganso como meia, e aí, quando às vezes a bola tinha com o Pato na esquerda ou com o Centurion na direita, ou quando depois o Michel Bastos na direita, e às vezes você sentia a falta do Ganso chegar a encostar em um dos dois. Sim, porque é muita correria também. É muita correria, né? E muita não chega. Correria, e o Ganso é justamente o cara para parar a bola e acalmar o jogo. Coisa que, quando ele quer fazer, quando ele tá com vontade, ele faz muito bem, mas... Às vezes ele oscila demais. O Osório já experimentou ele contra o Atlético Paranaense como falso 9, colocou ele mais próximo da área. Até que eu achei que ele jogou bem. Mas também acho que bate muito naquela tecla de até onde ele pode ir, até onde a gente acha que ele pode ir, versus até onde ele pode, de fato, colaborar. Todo mundo acha que ele vai fazer um malabarismo por jogo. Não é assim também, né? Eu continuo insistindo que o problema, pra mim, é físico. É físico? Pra agora, ô Marcelo, o São Paulo, quantos anos você tem, Marcelo? Eu 3.4. Bom, numa história um pouco mais distante do São Paulo, houve jogadores que quando chegaram no São Paulo demoraram muito para pegar no Breu. Demoraram demais para pegar no Breu. A gente teve questão do Dario Pereira, nós tivemos a questão do Careca, nós tivemos a questão do Raí, por exemplo. Tá? Jogadores que demoraram para pegar no Breu. O próprio Lugano ficou no banco um bom tempo, até as pessoas brincavam que era jogador do presidente. Jogador presidente e tal. Mas quando entrou... Resolveu. Beleza. É que o Raí chegou a jogar e o Raí chegou a ser muito vaiado. O Careca, eu lembro do Hélio Silva, presidente da torcida uniformizada de São Paulo. Eu lembro dele dando entrevista em rádio e falando, contratamos um centroavante de Arapiraca. Entendeu? Porque de tão mal que o Careca ia. Você acha que o Ganso ainda é um jogador para se comprar, briga, insistir? Ou você acha que o Ganso é causa perdida? Porque esses três que eu falei, depois deram muito retorno. O Dario até trocando de posição, de meia para zagueiro. É, o Ganso pode até dar certo, mas quando ele começar a dar certo, já vai estar acabando o contrato do cara. Aí vai ficar aquele negócio, agora eu quero ir embora, agora eu quero tanto. Acho que já era pra ter dado certo um pouquinho o Ganso, né? E você, Fernando? Um pouquinho de vontade pro cara. Dois anos do Ganso? Ah, uns 2 anos e meio, agora é o 3. Vai pra 3, acho que agora no meio do ano vai pra uns 3 anos. Tem razão. Mas o engraçado é que ele fez o Campeonato Brasileiro do ano passado. Muita gente não dá valor porque o São Paulo foi vice-campeão. Mas ele fez o Campeonato Brasileiro. Melhor. Ele fez um gol contra o Santos. Esse ano tá muito ruim. Você lembra o gol que ele fez contra o Santos no Morumbi, o Campeonato Brasileiro do ano passado? Que ele gira do cara e mete a bola no ângulo? Jogou um belíssimo campeonato. Porque as pessoas não dão valor porque foi vice, mas foi muito bem o campeonato. Em 2013 também eu falo que. Os três jogadores, além do Muricy, da volta do Muricy, toda aquela injeção de ânimo da torcida, os três jogadores pra mim que salvaram o São Paulo do rebaixamento foram o Rodrigo Caio atrás, que jogou muita bola, o Aloísio na frente e o Ganso. O Ganso jogou muito bem. Mas é isso, muita gente acha que ele é um Ramos Rodrigues, que ele vai ser um... E a torcida que abraçou porque o ingresso caiu. Porque antes a torcida abandonada. Mas com relação ao Ganso ainda, você que frequenta os bastidores ali, corre a boca pequena na mídia de que o Ganso aí é inoperante pro futebol porque ele tem uma lesão crônica no joelho. As cirurgias que ele fez dizem que não tem como ficar 100%. Por melhor que ele talvez consulte aí um médico, aí o melhor especialista do mundo em joelhos, falam que o joelho do cara é comprometido, que ele não tem mais como jogar a bola que ele jogou no Santos. Isso procede ou é uma lenda aí do futebol? É lenda, isso aí é lenda. Ele já deu mostras que ele consegue jogar em alto nível. Não, ele não é um velocista, ele não é um jogador de explosão física. Ele é um jogador um 10 clássico, mas que precisa também se readequar ao futebol mais moderno. Não adianta, o futebol já é muito mais físico, muito mais veloz, e ele precisa entrar nessa dinâmica também. Por isso que eu acho que ele também pode render, de repente, como um segundo volante, um terceiro homem de meio campo lá, tendo o primeiro passe, ele começando a jogada e não ele concluindo. O problema é que ele adora, e ele fala isso em qualquer entrevista, que o negócio dele é dar assistência. Então, tá lá jogando... Você acha que ele iria bem no goleiro, por exemplo? Talvez. O tiro de meta, essas coisas. O negócio dele é pegar lá o triângulo no PlayStation, apertar e deixar o cara na cara. Concorda comigo. Ó, o Fernando joga, hein? Olha aí. Fernando joga. Winnie Eleven ou FIFA? FIFA. Ô, Marcelo. Winnie Eleven é melhor. Hã? Winnie Eleven é melhor. Tudo bem, mas não vamos brigar por isso. Foi a época do... Aí é uma grande discussão. Essa é uma discussão... Mas vai ficar para o próximo bloco. Sobre, eu prefiro ele fute, viu? Ele fute? É tão barato você ver os bonequinhos, gol dos lobby. Ô, Marcelo. Manda. Me diz uma coisa, hoje o São Paulo na tabela tá o quê? Em quinto lugar ou sexto? Nem lembro agora, mas sei lá, quinto, sexto lugar? Tá em sexto, na frente dos porcos. Tá em sexto aí na frente dos porcos, Mas me diz uma coisa. A respeito. É claro, o São Paulo, pelo menos na minha opinião, é um time que ainda oscila demais e que deve encontrar um amadurecimento. São Paulo é o quinto hoje, viu? É o quinto. Vai encontrar... O Sport é o sexto e o Palmeiras é o sétimo. Eu acho que tende a encontrar um amadurecimento melhor no decorrer do campeonato. Tende a evoluir. A tendência é essa, de haver uma evolução. Quem você acha que já está na frente do São Paulo nesse quesito aí? Eu acho que o Galo tá na frente, né? O Grêmio eu acho que não dá nada. O Fluminense depende de quem vai ajudar, né? Mas acho que o São Paulo vai numa toada legal. Se ficar assim até na metade do campeonato, depois quando começar a funilar, se os caras pegarem no breu mesmo, acho que dá pra conseguir alguma coisinha assim, viu, Sombra? Vocês acham que é só o Galo? Vocês também concordam? Acho que é só o Galo que tá acima dos demais? São Paulo, eu acho que tem que acertar as picuinhas ali, né? Esse lance do jogador sair reclamando, isso eu acho que não ajuda em porra nenhuma, isso não colabora com nada. Então, esse tipo de caso tem que ser acertado rapidinho. Mas isso aí já vai resolver, viu, RG? Porque ontem, quando o Muricy colocava o Michel Bastos na lateral esquerda, ele saia reclamando, falando que não queria jogar na lateral. Ontem ele foi pra lateral e ficou quietinho, não falou nada. Mas tem uma coisa também, ouvinte. Mas, ó, também, o que o ouvinte tá falando tem razão. Que não é só ele o time também. Não, mas, ó, amigão, ó, o São Paulo hoje, pelo menos a impressão que a gente tem de fora, tem três jogadores que estão tumultuando o ambiente. Luiz Fabiano, quando fica no banco e não tem oportunidade. O Ganso, que já não é novidade, o histórico dele já mostra que ele faz isso. Ele fez com o Centurion aquela vez ali no clássico contra o Palmeiras. Verdade. Ele fez contra o Atlético Paranaense, jogando o Lucão lá na fogueira pra torcida jantar o moleque. Verdade. E ontem, novamente, ele andou. Lucão é bom, andou. Hein, é bom Lucão jogador vai ser esse moleque. Bom zagueiro depois, viu? Ele é bom jogador. Vai ser bom zagueiro, hein? E o Ganso, ontem, novamente, quando ele foi substituído, ele não deu a mão pro treinador. Então, ó, Luiz Fabiano, o Ganso e o Michel Bastos. São três jogadores que a diretoria do São Paulo precisa ter um certo cuidado. Nada contra. Os três têm muita qualidade e podem fazer muito pelo São Paulo. Só que pelas atitudes que já mostraram, é bom ter cuidado. Mas, mano, eu tenho uma teoria que é o seguinte. É claro que água demais mata a planta. Só que é o seguinte, quando o cara também é substituído e não tá nem aí, e não tem competitividade, não tem vontade, a gente reclama também. Acho que os caras se ficam putos é porque querem jogar. Acho que água demais mata a planta. Tem que Fernando, ter um, um, um ponto. O Fernando Faro é setorista do São Paulo, né? Inclusive pela Rádio Estadão. Exatamente. E cobre lá o São Paulo também. Mande um abraço a Geraldo Nunes, cara. Vou mandar aí aproveitando, já agradecer o pessoal da Rádio Estadão que me liberou gentilmente para estar aqui. Muito obrigado, Sarquedo. Obrigado, agradeço muito a gentileza. Um abraço para todo mundo. Ouço toda madrugada o Geraldo Nunes. Muito bom. É divertido lá. Muito é animado. Bom, Sarquedo tá lá? Sarquedo tá lá. Ô, César Sarquedo é meu amigo, cara. Trabalhamos juntos numa rádio aqui em São Paulo. Mande o meu abraço a ele. Vou mandar. Já eu mandei aqui agradecer, ele que me liberou para participar hoje aqui, gente. Que legal. Muito obrigado a todos, viu? Mas, Fernando, você sente aí um certo estrelismo nesses jogadores mencionados aí pelo Mano? Não vou dizer nos mencionados pelo Mano, mas é um elenco difícil. O ano passado, com a chegada do Kaká, e a gente bateu muito nessa tecla, muita gente não entendeu, o torcedor é engraçado, ele torce o nariz quando a gente fala alguma coisa, a gente valorizava muito essa chegada do Kaká. O torcedor gosta muito de jogar culpa na imprensa, gosta. E agora, o Twitter é uma beleza também, que tem aquela ferramenta que você favorita as coisas. Então o cara pega uma coisa que você escreveu há 3 meses, de um contexto totalmente diferente, aí quando tá dando tudo ao contrário, aí vai lá, coloca. Oportunista. Né? É, não, mas é faz parte, a gente dá risada e tal. Eu só não gosto quando o cara começa a vir xingar, ofender. Aí, mas geralmente o pessoal interage com bom humor. Olha, tem duas torcidas que às vezes eu vejo reclamarem muito e jogar culpa em torcida. Na imprensa. Nossa, torcida do Palmeiras e do São Paulo. Pra criar negócio de dizer a culpa é da imprensa é demais. Né? O Palmeiras fala que a culpa é minha, adoro o Palmeiras, né? Falar a verdade, nossa, né, Domingo? Nossa, como você gosta. Eles têm, não, alguns têm dispositivos-chave. Salário atrasado é um, que quando você dá a notícia de salário atrasado, é a conta, o torcedor fica louco, como se a gente inventasse que o salário tá atrasado, como se tivesse alguma coisa, ganhasse alguma coisa falando que o cara não recebe. Ô, Fernando, como é que é? Você tá lá no clube, você não cita nome, já que eu nem te pediram isso. Mas você tá lá no clube fazendo seu trabalho de setorista. Quando o salário tá atrasado, o atleta chama do lado e fala: meu, tá acontecendo isso? É os próprios caras, é empresário do jogador que entra em contato com você. Alguém te dá essa letra. Sim, tem de tudo um pouco, assim. Tem, alguém te sopra e você vai atrás, vai averiguar e tal. A gente não coloca o nome do cara, é lógico, porque é uma relação de confiança. Mas fala, e fala, muitas vezes fala numa boa, não fala cobrando, às vezes. O torcedor também acha que o cara só vai querer te usar. Às vezes o cara fala, vem lá e desabafa, oh, tá complicado. Nunca chegou em você e falou, fala lá que nunca. Não. Mas assim, a gente sabe, que assim, tem um monte de coisa que a gente sabe e que vocês também devem saber de bastidor que a gente não pode sair falando, senão não sobra um, né? Vai virar terra arrasada. Mas o elenco de São Paulo, respondendo sombra, é complicado. São jogadores de muito renome, de salários altos. E quando o Kaká chegou, conseguiu colocar todo mundo no devido lugar, porque eles olhavam o Kaká e falaram, bom, ex-melhor do mundo, tá aqui se matando e correndo, quem sou eu para não correr? E aí, dito e feito, ele entrou no time e o time subiu. E ele saiu do time e o time se perdeu completamente. Agora parece que tá dando uma reencontrada aí no futebol. E o Kaká é um agregador, sim, né? Sim, o Kaká fazia... É do bem, né? Exatamente, o Kaká era um cara que parava, não tratava a imprensa como inimiga também. Muitas vezes a gente tava lá na sala de imprensa, ele chegava lá, conversava com a gente tranquilamente, numa boa. Bateu bola com a imprensa no fim do ano, assim, um cara totalmente acima da média, assim, muito bacana. Tanto que unanimidade, São Paulino, corintiano, palmeirense, acho que esse daí é daqueles que ninguém pode reclamar nada, que é o senhor exemplo. A gente boa mesmo. Não, e aí, ele saiu, o time se perdeu e agora parece que vai se reencontrando. Vamos ver se não tropeça no próprio ego. Aí, Michel Bastos, o Ganso, todo mundo que a gente já falou, né? E até onde você acha que a diretoria de São Paulo banca o Osório? Banca até a hora que os resultados continuarem aparecendo. Eu, particularmente, sou muito contra. Mas você não acha que pode haver uma garantia? Independente do que aconteça com o São Paulo esse ano, a diretoria de São Paulo fala: nosso objetivo era trazer um treinador gringo, trouxemos. E agora a gente vai bancar o cara independente do que aconteça? Garantir resultado. Ah, eles falavam que o Muricy não ia sair, e o Muricy saiu também, né? O presidente Carlos Miguel Aydar cansou de falar que o Muricy Ramalho não ia sair de forma alguma e tal. Pro aí, público, né? Pro público. Aí a questão da doença que ele teve e tudo mais apareceu como um... Caiu do céu. Caiu do céu. Esse é o termo. Você lembra que ele abraçava o Milton Cruz também? Ele dizia, meu técnico. Ele ia na coletiva, lembra, Sombra? Ele entrava, ele agora ia aparecer. Então é isso, assim, o Ataídio Guerreiro eu sei que é um defensor ferrenho do Osório, ele foi um dos que bateu firme na tecla para contratar o colombiano, e eu gosto muito do Osório desde o Nacional de Medellín. O Gustavo Vieira de Oliveira também, que saiu, infelizmente, que é um excelente profissional também, era outro que defendia. Tomara que o São Paulo banque e cumpra, entendeu? Não adianta a primeira série de derrotas também achar que o problema é o técnico, e já mostrou que não é, porque o treinador mais vencedor depois do Muricy, ficou aí um ano e meio, dois anos, não conseguiu fazer nada e saiu. Né? Ele tá autorizado em trazer reforços, o Osório? Pode ser colombiano, porque surge. Como autorizado? Ele não passou no cheque? Não é, Sombra, é que tinha uma... Eu tinha no começo antes, falaram que ele não iria trazer reforços agora, ia trabalhar. E também surgiu uma notícia que ele não poderia trazer reforços vindos da Colômbia. Isso procede, não? Procede mais ou menos, porque o Ataíde Guerreiro, na verdade, conversou... A preocupação era que o Osório virasse, entre aspas, o novo Gareca. Então ele chegasse, trouxesse uma penca de colombianos e depois, não der certo, fosse embora. O Ataíde pediu 2 meses para ele analisar o elenco com calma e, a partir daí, ele começar a indicar os jogadores que ele achava necessários para o elenco. Agora, eu não sei quem ele vai recomendar, porque, afinal de contas, São Paulo, por enquanto, só vende, né? Vende, vende, vende e não tem dinheiro para contratar. Ou essa negociação com o Dória viria com o dinheiro do... Vinícius Pinotti, diretor de marketing do São Paulo, que já trouxe, o Centurion. Seria aí uma versão tricolor do Paulo Nobre, né? Então ele colocaria o dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro para contratar jogador. É o Nobre tricolor. É isso. É Nobre! A informação que eu tenho, né, é que o Denilson vai embora. Ele não fica esse ano. Oi, Pretzel, mas eu quero dizer, tem informação velha, já foi. Mas é verdade ou não é? Você apresentou no Awada lá. Então, olha aí, tava certo mais uma vez. Obrigado ao Fernandinho lá da barraca de doce lá. Aê. Ô, Marcelo! Manda, Sombra. Ó, semana tranquila agora, mas no fim de semana vai pegar o Sport, o seu placar. Ah, 2-1 São Paulo, hein? É? Começou a derrocada do Sport? Não tomou no final, não. Começou a derrocada do Sport, hein? O Sport, depois que passou, começaram a fazer matéria na televisão, também não ganhou mais nenhuma, hein? É, não, mas o Sport tá bem, velho. Mas é time bem armado, bem montado. É. Mas, mano, se o Palmeiras tá completo, eu acho que o Palmeiras ganharia. Não, o Palmeiras ganharia. O problema é que eu acho que o Palmeiras com a defesa do Palmeiras ganharia. Eu acho que o Sport... dos últimos 5 jogos, o Sport só ganhou 1, né? Tá, mas e contra o Havaí era pra ter perdido, né? Teve aquele pênalti Mandrake. Não ganha fora o Sport. Não, não. Tu não lembra, não? Não, mas, ó, ontem... Já cansou, já. O Sport já tá cansado. Não, mas, ó, ontem, diante de tudo que aconteceu... O Sport ele poderia ter vencido o Palmeiras ou perdido. É meio clichê isso aqui que eu tô falando. Mas, mas o jogo foi tão jogo aberto. O jogo foi tão franco. É verdade. Foi aberto, o jogo aberto. Mas, ó, o jogo foi legal pra caramba. O Fernando Prata também deu umas vaciladas ali. Então, mas é que tá, velho. O Sport não tá jogando igual time pequeno, não, cara. O Sport tá indo pra cima. O Sport tá atacando. Em casa, e perdendo o Atlético Mineiro, jogando em Minas, velho. Não é demérito pra ninguém. Normalíssimo. Normal, jogo comum. Ele falou que o Fernando Prata deu vacilada. Que vacilada. Não, teve uma bola que ele já uma hora lá. O lance que ele sai pra linha de fundo. Furou. Marcelo, então, olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, tá? Beleza, eu queria mandar um abraço aí pros camaradas aí, o Rato, o Tião, que estão ouvindo aí. Rato e o Tião? Pra todo mundo aí do estádio aí. Cuidado com o Rato, hein? Um abraço aí também pro DJ Taquinha aí, que tá pronto da perto da padoca ali, cola sempre lá. Tá bom. Falou, um abraço pra vocês aí. Muito obrigado, cara. Obrigado. Boa noite. Qual é o sucesso do Rato e Tião, hein? O Rato e o Tião. No Raul Gil, Rato e Tião. Mas também os caras que ganharam na Globo, que é o Lucas e Orelha. Rato e Tião. Sombra, você viu que o Alezinho tá aí? Eu vi. Daqui a pouco o Alezinho vai bater um papo kit com a gente ao vivo. Ele ganhou do programa. E o pai dele é o Alezinho também, né? Você vê a cara. É uma figuraça. Alezinho, os dois são uma figurinha. Alezinho, a Etil está na maior rede em materiais elétricos do mundo e é o sonho do eletricista. A Etil é cabos, ferramentas, EPIs e LED. É só top de linha. Em São Paulo... Temos Etil na Santa Efigênia, 724, e a Etil General Osório, 144. Materiais para eletricista? Vem para Etil, acesse etil.com.br. Telefone da Santa Efigênia, atenção, hein? 3337-9000. Na General Osório, 3363-6363. E na Barra Funda, 3616-6666. É isso aí, etil.com.br. Eletricista esperto, vai na Etil. Você já entrou na loja do estádio? Está no ar a loja online do Estádio 97. Na loja do Estádio 97, você pode adquirir os produtos e presentes licenciados pelo seu time do coração. Eu vou comprar uma caneta do Sport por meu amigo Matuidi. É, Juninho, e chega rapidinho na sua casa. Vai comprar um produto do seu time ou presente para os seus amigos? Esqueça o shopping. Agora é na loja do Estádio 97, né, Aguinaldinho? Ai, eu vou presentear a Domênica com uma coqueteleira do porco. Sai pra lá, meu, que isso? Acesse agora mesmo loja do Estádio 97.com.br. Somente produtos oficiais e você ajuda o time que você ama, né, não, JJ? Tem porta-copo do Tricolor, magnânimo. Em breve também com os produtos do Estádio 97. Loja do Estádio 97.com.br. É, e hoje tem promoção na loja do Estádio 97. Atenção, hein? Loja do Estádio 97.com.br. Os 10 primeiros que efetuarem uma compra acima de R$30 na loja do Estádio 97 terão um desconto de 10% e frete grátis. É verdade. Os 10 primeiros que efetuarem uma compra acima frete de R$30 terão um desconto de 10% e frete grátis. A senha do cupom de desconto é Chupa Mano. Ah, não. Você bota lá na senha tudo junto, Chupa Mano. É vírus, hein? É. Após efetuar sua compra, antes de fazer o pagamento, vai aparecer um espaço para você digitar o código Chupa Mano. Acesse hoje mesmo loja do estádio 97.com. .br, tá bom? Loja do Estádio 97.com. Ainda não viu camiseta do Estádio 97, produtos do Estádio 97? Vai lá, tá na loja do Estádio, a loja online do Estádio 97, loja do Estádio 97.com.br. E com o código Chupamano, os 10 primeiros tem 10% de desconto e frete grátis. Estádio 97, da Energia 97. Ô, Benjamin, você chegou na hora certa, narigudo. Ou melhor, retornou na hora certa. Você já tava aqui? Né? Aqui, mano. Quem que você quer falar? Fala, vai, fala. Precisamos usar. Que óculos feios você tá usando? Ah, não é style. É de hipster, tava na promoção. Faz dois meses que eu tô, você percebeu hoje? Ah, é. É que eu não fico notando, né, Beijo? E o senhor, três, porque eu não perdi. Já deveria... Eu deixo em cada lugar. Não, o senhor já deveria ter lembrado que hoje é o dia mundial do rock. Pô, eu lembrei, pô. Você lembrou quando? Ontem era. Eu que falei agora? Você não falou. Lembra todo dia. Meia noite eu já me auto-parabenizei. Vai com o seu auto-parabenizou. E vai lembrando todo dia. Falei, que tá acabando. Hoje é meu dia. Não, não acaba. Tá acabando, tá acabando. Não acaba. E até tem o rock véio. Tem dia mundial, acabando, né? Tá acabando, velho. O rock tá acabando. Vê se tem o dia mundial do axé. Não, também tem. Você pegou pesado, né? Olha o outro tem lado. Tem o dia mundial do pagode? Não. Claro que tem. Claro que tem. Não, todo dia. Ô, Dodô. Oi. Ô, Dodô. Todo dia. Não, é o Dodô aqui. Não, sou eu, mano. Ó, todo dia tem pagode em algum lugar de São Paulo, não tem? Todo dia tem uma missão, ainda todo dia. Do pagode não tem, mas do samba tem. Não precisa ficar falando esse negócio aí de rock. Sim. Porque é quando coisa. Morre, precisa dia mundial falar do samba dia, tem. Né? Tem. Ó, meu amigo Rincon, ele falou, hoje é dia mundial do rock. Até o rock tem mundial, e o Palmeiras não. Ah, não. Nós temos, já faz dia mundial, pô. Ah, é. O cara que falou isso é um cretino, não sabe. Não é não. Sim, é. Mas deixemos aprender a ler. Deixemos os mundiais de lado agora. Vamos falar de quem beija. Todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é? Bom, vou te dar uma dica. Procure uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. E vou te falar, só essa era assim. Você acha que você vai melhorando a garganta? Porque esse ar-condicionado lá não é assim? Mas quando eu falo, olha lá. Oba, desliga esse ar aí. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, além de uma localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. Quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam essa de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. É só acessar o site e conhecer as histórias de quem já é cliente. esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, um nome construído com muito valor. Um abração pro Alan, pro Rafa Horn, pra Paula Gil. Rafa Horn mandou um recado pra você. De novo, meu? Não, mas dessa vez ele não te ofendeu. É. Ele falou assim, peça ao Sombra pra quando se referir a Juan Carlos, ele quer que você chame ele de Juan Carlos Santana Osório. Já nesse ponto? Ah, ele mandou apesar que, não sei, eu vi hoje um link de informação, não sei se o Fernando Faro tem essa informação ou não. O Osório foi colocado entre os 50 melhores técnicos do mundo pela revista 442, a 442. Não, não vi não, mas ele, o Rogério Ceni já falou que ele, guardadas as devidas proporções, pode ser pro futebol sul-americano um Mourinho ou um Guardiola. Eu gosto bastante, eu acho que deixa eu te falar. Essas pesquisas, os 50 maiores, os 100 maiores, pô, 50 maior, meu, aí tá todo mundo. Tem que botar como todo mundo? Olha o que tem de técnico, tá louco? 50? Ah, só o campeonato inglês tem 20, o alemão tem 20. O Oswaldo Oliveira não tem. Tem uma revista gringa que fala assim: ah, os 100 maiores guitarristas. Porra, 100 maiores guitarristas. Não, mas é 50, 50. Não, e vai na cabeça de cada um também, né? O cara que elabora a lista. Os 10 maiores treinadores do mundo. Aí dá polêmica. Sim. Os 10 maiores. Eu concordo com o Benjamin. Mesma coisa que você falar, ó. Ó, o cara entrou na lista dos 100 não banaliza maiores muito. Camisa 11 da história. 100 maiores é minha mãe. Vai lista de 10. Não, peraí, mas é jogador não. Jogador já discorda. Não. Jogador discorda. Por posição. Ó, os 10 maiores treinadores do mundo. Fala aí, Fábio. 10. Fala isso, eu quero agradecer. Ganhei o livro aqui do Guardiola. Que legal. É primeiro. Guardiola Confidencial. Muito obrigado. Dorival Júnior. Editora Grande Área. O prefácio do André Kifuri, ó. Um ano dentro do Bayern de Munique, acompanhando de perto o Zé, que mudou o futebol para sempre. Vocês acham que o Guardiola mudou o futebol para sempre? Não, aí é um não, pouco aí não, aí não. Acho que ele tem uma participação importante, mas mudar para frente, para sempre, não sei. Quem são os 10? Obrigado pelo livro. Quem são os 10 maiores treinadores de hoje? Olha, eu gosto do Guardiola, do Ancelotti, Mourinho. São os três que mais me saltam aos olhos. Os argentinos. Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei. Vanderlei. Foi muito bom. Hoje em dia precisa se reencontrar de novo. Mas professor Felipe. Esse cara aí, Tata Martino, não. Não? Ah, bom. O Tata acho que não. O Sampaoli eu gosto Sampaoli. Muito. O Sampaoli acho que um técnico. Gareca. O Diego Simeone, Gareca. Sem dúvida. Cholo Simeone. Aí. Diego Simeone é o melhor. Você não deve me ajudar. Diego Simeone é excelente. Ele é o melhor. Cara. Eu tô pedindo 10. Não, mas é difícil. Agora, 50. Sim, não. Eu tô 50 você vai colocando. Todo mundo. É difícil. Mas o Tite entra nessa lista dos 10 hoje, não entra? Quem, mano? Tite? Eu acho que não. Tite é bom treinador. Marcelo Oliveira é bom treinador. A gente tem bons treinadores aqui no Brasil também. Eu, especialmente o Tite e o Marcelo Oliveira, pra mim, são muito bons mesmo. Assim, poderiam comandar uma equipe fora daqui tranquilamente. O Cruzeiro, ano passado, jogava muito. Jogava padrão futebol alemão, assim, ocupação de espaço, três caras em cima da bola. É uma coisa bem interessante, Marcelo Oliveira. O Ney Franco também, né? Não. Entra naquela lista dos 100 melhores. Entra na lista dos 150. O Levir, que você melhores. Falou que não é um cara badalado, mas remontou. Levir é bom técnico também. É que ele é assim. Mas, ó, vocês estavam falando a respeito aí dos 100 melhores? Sombra? É. Um dos 100 melhores zagueiros da história do São Paulo voltou pra América do Sul pra jogar pelo Cerro Porteño. Nós falamos isso sexta. Então? Sim, voltou, é verdade. Lugano. Foi pro Cerro Porteño. Mas hoje foi apresentado oficialmente. O fim de carreira total. E aí, velho? Caberia no futebol brasileiro ainda o Lugano? Ah, caberia, mas o torcedor são paulino tem aquela imagem do Lugano de 10 anos atrás, né? O Lugano exato. Passou por uma série de problemas de joelho, não é mais jogador, é um jogador lento, sempre foi lento, e nesse esquema que o Osório, especialmente falando do São Paulo, ele tem essa ligação com o clube, no sistema que o Osório quer colocar, o Lugano não consegue, mata o Lugano. Entendeu? Mata. E nem no Paraguai o Cerro já é mais. Cara, o problema é o seguinte: tem um lado emocional muito grande da torcida do São Paulo com o Lugano. Tem a história do São Paulo. Deixa, todo mundo fala, deixa na emoção. É. Não, também acho. Deixa, guarda o momento. Guarda boa recordação. Olha, sofrendo com um aí. Talvez pela questão da liderança, nesse elenco meio esquisito que o São Paulo tem, heterogêneo aí, talvez uma voz de liderança com a do Lugano fizesse uma diferença. Agora, do ponto de vista. Mas que preço você vai pagar por isso? Você vai ter que colocar o cara todo jogo. Então, exatamente. Aí você tem que fazer a equação inteira e tem que levar o pacote completo. E a torcida não tem paciência, que a gente já viu N vezes. Cinco jogos. Vamos pedir Lugano até 2050, vão estar lá querendo Lugano de volta. Mas é uma ilusão isso. Eu também acho. Eu particularmente também acho. Se o Lugano estivesse no alto nível que ele estava antigamente, reserva na Europa ainda. É igual aquela menininha gostosa que você conheceu na escola. Você fala, pô, como é que ela deve estar? Aí você encontra no dia da eleição, ela na urna eletrônica, velho. A mão dela pega três teclas do teclado, ela não consegue votar, tem que votar em branco, velho. Então, por isso que o Facebook salva hoje em dia, né? Mas é verdade, não, tem razão. Ó, porque a maior vingança que você pode ter, Sombra, é num dia de eleição na escola, velho. Que você vai ver lá, a mulher tá parecendo um pula-pula de parque. Tá é verdade. Com rodo. Deixa eu chamar aqui o Jorge Carmelo. Ô, Jorge Carmelo, há quanto tempo? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ah, bom demais aí. Um grande beijo ao Faro aí que tá aí com vocês também. Sou muito fã dele aí. Toda vez que ele apresenta o programa, eu me inspiro nele, porque de verdade, é um dos maiores. Não é o Rodrigo Faro. Não é ele. É o Fernando Faro. Mas olha o que me chamam de Rodrigo, vou te falar que é um gigantesco, assim. É, o Rodrigo mesmo? Tem nome. Eu já abri mão. Já falou, tudo bom? E aí? Você é pra família? Não, eu antes fosse. Então, cara, eu tenho que ralar bastante. Fico parabéns pra você também. É rapidamente aqui passar uma promoção pra vocês. É. Porque hoje, em homenagem ao Dia do Rock, A energia não ficou de fora, né? Então a Energia e a Alegria da Cidade vai fazer um show super legal com a dupla João Neto e Frederico. Olha aí, que legal. Mas o que tem a ver isso com rock? Isso não é sertanejo? Não, eles homenageiam o rock nas músicas. Ah, é? É, o metal. Não sabia disso, metal não. Da rock, guitarra, rock, metal da guitarra rock deles. Balboa, rock eles do... têm uma atitude nos refrões também. É mesmo? Ah, por exemplo, tem um refrão. Você pode exemplificar? Oh, com certeza, ah, foi, olha aqui. Por ó. Favor. Olha o refrão deles. Ah. Quer saber se eu tô bebendo? É claro que eu tô. Quer saber se eu tô na farra? É claro que eu tô. Atitude. Isso é rock and roll. Com certeza. Isso, hein? É rock and roll puro. É, o Benjamin sabe disso. Sabe, que ele curte, é. Né? É que ele tá se fazendo de besta agora. É. Mas, tá. E viu, Benjamin? Não é qualquer show, não, viu? É não. É um show itinerante que a gente vai fazer com eles hoje. Esperamos em vocês. Você show itinerante na mesma noite? Exatamente. Sem... Porque é o seguinte, a gente se inspirou. O negócio da limusine, que baita ideia de vocês, que Edmilson ajudou vocês a terem ideia. É verdade, que... grande Edmilson. E o show itinerante vai ser pela cidade, né? O nosso parceiro, o Adilton. Adilton? Isso. É. Ele emprestou a Belina 88 pra gente dele, novinha. É. A gente vai fazer o show no teto dela pela cidade. Você tá brincando? E vai andando. Que delícia. E vai levando. Vai que vai, vai que vai. Isso não é trio elétrico. Hã? Não, não é trio não, é só um carrinho só que vai, entendeu? E esse Adailton, ele é um cara de muita visão, viu, Sombra? Pra você ver, só queria mandar um beijo pra ele, obrigado, viu, Adailton? Ó, só pra você ver, a gente tá no inverno, ele vendeu o kit de ar-condicionado da Belina pra poder pagar o IPVA, que não vai usar agora no inverno, né? E com a venda do jogo de pastilha, ele pagou o DPVAT. Então, o Adailton é um grande empresário aí pelo Brasil, obrigado mesmo, viu, Adailton? Ah, um grande abraço pra todos eles e pra empresa dele, Adailton Folia. Ele abriu agora e tá por aí pelo Brasil. Agora, antes de você continuar... Você consegue sempre bons parceiros, com né? Com certeza. Daí eu tô amigo do Edmilson. Que maravilha. Agora, a gente vai vir aqui com uma novidade. Previsão do tempo aí com a querida Amanda aqui, a nossa ouvinte, né? Ouvinte Amanda Guaru. Exatamente. Ela vai fazer a previsão do tempo pra gente aí. Ela já deixou gravadinho. Ó, arrumou uma ponta. Você tá brincando. Juro pra você. Vai fazer mais sucesso com a Maju do Jornal Nacional. Ah, tenho certeza. Você descolou um trampo pra... A voz bonita daquela, né? Melo safado. Então daqui a pouco a previsão do tempo é agora? Ah, pode soltar agora aí. Agora tem essa previsão do tempo com a nossa, agora já ouvinte, participante, Amanda Guaru. Carmelo, o tempo em Cuiabá deve ficar seco na noite de hoje, mas se o Sombra aparecer por lá e eu estiver junto, pode ser que fique bem úmido. No Rio Grande do Sul, a mínima vai ser de 12 graus, bem geladinho. Ótimo pretexto para comer um fundi, tomar um vinho e transar. Em Salvador, mínima de 27 graus e máxima de 43. Uma dica que eu dou para dar uma refrescada é balançar na rede pelado, encostando um coco. Carmelo, ela é muito vadia, bicho. Obrigado, Amandinha, assim? Hein? Olha lá, o Benjamin falando que ficou com tesão legal. E só para terminar, viu, Sombra? Essa é a energia alegria da cidade. Fique ligado que a qualquer momento você pode participar da ligação premiada e ganhar um kit de churrasco do MC Guimê, hein? Ah, é? É, olha que delícia. Kit de churrasco do MC Guimê. É um kit ostentação, velho. Você tá vendo? É um kit ostentação. Exatamente isso. É uma faca de ouro. É um espeto de ouro, né? É, um espeto turbinado, bacana, colado. Que beleza. Um colar pra você segurar também a faca. Bom demais, viu? Obrigado, Amandinha, por participar, viu? Tá certo. Grande beijo pra vocês. Muito bem, palmas pro Jorge Carmelo, mais uma vez presente aqui no Estádio 97. Boa, boa. Pra Amanda Guaru, a nossa moça do tempo, agora no Estádio 97. Ô, Faro, já que você é setorista lá do São Paulo, cara, diz uma coisa, verdade que o Abílio Diniz tá com tanta influência assim? Ah, ele ganhou pontos lá, se aproximou bastante do Carlos Miguel Aydar, e é um cara de projeção, né? Então, ele acaba sendo... ouvido, eu não sei até que ponto, aí já é especular demais, o que ele fala é de fato ouvido pelo Aydar ou não, mas que ele se aproximou bastante da direção da alta cúpula, isso é verdade. É verdade. É verdade, verdade. Tá lá, e ele gosta também de falar, às vezes ele corneta, ele tem blog, quantas vezes ele já não meteu a boca no trombone lá. Ele tá sugerindo aqui jogar só com sem centroavante de área aqui, tá vendo? Ah, mas se eu sou o Osório, dá uma paulada ali. Fala um negócio seguinte. Eu nunca pensei que ia cobrar a bolacha, velho, o teu mercado. Eu vendo o blog aqui do Abílio, eu acho que ele não tá simpatizando muito com a ideia do Luiz Fabiano. É, o Luiz tá aquilo, né? Ame ou odeie ou deixe, porque não tem jeito. Ele é temperamental, eu acho ele bom jogador também. Eu acho que o melhor futebol dele já passou, mas ele é um cara útil. Mas também jogar sem centroavante dá pra você jogar. Você coloca o Pato, o Centurion, faz lá com uma velocidade, Michel Bastos. Aí vai muito do perfil do treinador, né? A Espanha jogou muito tempo sem centroavante, a Alemanha jogou sem centroavante muito tempo, sempre dá pra fazer. E aí o Abílio aproveita a visibilidade dele e fala o que dá na telha, né? Torcedor, não adianta. Ele vai falar, ele vai sugerir o que ele acha que é melhor pro time que ele gosta. Na minha época, Fernando, ninguém palpitava. Eu comando! Minha época ele não falava nada, e na minha época a imprensa tinha bola fechada. É o que eu ia perguntar. Era bom! Eu ia perguntar agora, os soldados de JJ já saíram da trincheira? Nunca! Tá tranquilo, acabou, ou estão lá só. Ou estão na spray. Não! Falar que o Juvenal não tem influência ainda no São Paulo é mentira. Não tem como. Ele tem influência sim, ele é uma pessoa muito respeitada, gostando ou não dele, ele tem sua importância pro clube. Sempre me dei muito bem com ele, não posso nem falar desse ponto de vista profissional, como entrevistado, como fonte, sempre foi super solícito comigo. Que o Benja é ciumento, cuidado. É, tudo só tudo. O Benja é ciumento. Quando fala assim, eu sou amigo do Juvenal, ele fala, não, eu sou mais. O Benja é assim. Ah, o Benja tem muito amigo também. Mas ele quer ser mais. Mas você fala, sabe quando a gente. Quantos anos nós nos conhecemos, bacana? Esquece. Ele não cai nessa. Não. Não, por isso que ele seu venenoso. Não, sabe? Imagina. Trabalhamos no lance anos e anos e anos. Verdade. E Benja todo cimentinho. Quando vai falar do Juvenal, ele vai falar, eu que vou falar. Imagina. O Juvenal é muito bom pra imprensa. Né? Ele é excelente. Não adianta. Ele é carismático. O torcedor fica bravo e tal. É, muita gente ainda culpa ele por coisas que eu, particularmente, acho que não deve mais ser culpado. Pô, o Edar tá aí faz tempo já, né? Também não dá pra ficar jogando tudo que acontece de desgraça no São Paulo só nas costas do Juvenal. Mas esse rombo financeiro nasceu lá no JJ. Ele pegou dinheiro pra contratar o Kardec. Mas assim... Ele pegou dinheiro! Não tem isso também. Eu deixei o dinheiro pra contratar o Kardec. Esse dinheiro veio da cota da Globo. Foi você que ajudou. Mas se você tá com dinheiro, você recebeu adiantamento, a primeira coisa que você faz, você vai lá e torra num jogador? Então assim, a conta não bate muito também. Então assim, claro que o Juvenal teve problemas. Ali ainda ele tava com o Juvenal, né? Os dois estavam amigão ainda. É claro que o Juvenal tem defeitos, vários defeitos, especialmente nesse final de terceiro mandato, que eu acho que foi uma aberração patrocinada pelo Carlos Miguel Aydar, que foi ele que fez a emenda do terceiro mandato, então que fique bem claro. Mas assim, mas o Juvenal tem méritos também. Claro que ele continua tendo influência lá. O Milton Cruz é muito ligado a ele ainda, quer gostando do Aydar ou não, ele é ligado. Próximo do. O Muricy era também, tá cheio de conselheiro lá que também conversa muito com o Juvenal. E o Gustavo, que era o gerente executivo. O Abílio, que teria então essa influência, também é muito amigo do Juvenal. Sim, também, assim. Mas aí se você entrar a sombra nessa paranoia que o cara não pode ser amigo do outro, acabou. Você não governa o mais. O Domênico, que é muito assim, aliados, né? Exatamente. Assim, os dois eram aliados. Os dois tinham uma base de sustentação muito parecida. Se você for amigo do Mustafa, você não conversa com o Domênico. Não, é o contrário. Ué, o Patrício é amigo dele, eu converso com o Patrício, tem nada a ver. Não, mas esse que é parcial. Não, mas aí teve que fazer uma opção, foi uma coisa chata. Ele falou ouvintes, eu ou ele. É. Os ouvintes é que falam que eu sou mais imparcial. Corde louca! O dinheiro do Dória vai vir de onde veio, do Centurion? Vai do Vinícius Pinotti lá, que é o mecenas tricolor. Se vier o Dória, de fato, é isso. Porque eu falei agora, pô, São Paulo não tem dinheiro pra contratar. Tava devendo até um pouco tempo atrás, quase 4 meses de direito de imagem de jogador. E a coisa tá feia. Não tem de onde tirar. Então, se você tem um torcedor, eu acho que tá extremamente errado, seja pro São Paulo, seja pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Flamengo, qualquer clube, o torcedor tirar dinheiro do bolso pra financiar a contratação. Pra mim, mostra que a falência do sistema... E o cara ganhou um cargo, né? Depois que ele isso é mais grave, eu acho. Mano. Parece que você tá devolvendo um favor. Exato. Fica essa sensação esquisita. Eu conheci o Pinotti, tive pouco contato com ele pessoal, mas parecia um cara super sério, correto, tranquilo. E parece que tá fazendo isso porque gosta do clube. Como o Paulo Nobre fez também. Eu só acho que tá errado do ponto de vista estrutural. Você não pode tirar dinheiro do seu bolso para financiar uma instituição particular, que tem seus lucros e deveria caminhar por... pernas próprias, mas mostra muito porque o futebol tá do jeito que tá. O tio Abílio não pôs nada, não? Até onde eu saiba, não. Honestamente, pode ter colocado, mas eu particularmente desconheço se ele colocou alguma coisa. Pra tá palpitando, eu acho que colocou, pô. Eu acho que ele, por enquanto, fica só na corneta, né? Eu acho que não. Acho totalmente contrário. O cara que é empresário, o cara que sabe trabalhar com dinheiro, que sabe ganhar dinheiro, não põe dinheiro em clube de futebol. Se você for pegar historicamente, recente, só põe dinheiro em futebol o cara que é, digamos, vai, pra não ser muito agressivo, ingênuo, pra não falar outra coisa. Você fala o Paulo Nobre ingênuo? Não, o Paulo Nobre é diferente. O Paulo Nobre é o presidente, ele não botou pra ganhar dinheiro. É isso que eu tô falando. Mas ele que eu saiba, o Pinotti não, o Pinotti também, na verdade, ganhar, é isso. O Pinotti, em tese, vai... Não é o que eu ouvi lá dentro. Não, claro. Aí são... Você, aí, olha, Paulo, opa! Olha, São Paulo, olha só. Eu não nasci ontem. Não, você que não vai... Tô falando. Fala. Você não vai falar pra mim que uma pessoa põe... Esse Pinotti é o do Centurion? É. Você não vai falar pra mim que uma pessoa põe 4 milhões e meio de euros num clube e fala, olha, me paga quando puder... Juros abaixo do normal. Gente, pra cima de mim, não. E mais em clube de futebol. Mas isso é porque você não faria isso, né? Não, eu não. Eu pergunta pro Abílio Diniz. Pergunta pra alguém da família do Hermílio de Moraes. Pergunta pra alguém desses empresários que eles construíram impérios. Pro Paulo Nobre, então. O Paulo Nobre é diferente. O Paulo Nobre é o presidente do clube. É diferente. Ele fez essa loucura toda. Eu não tô defendendo o Paulo Nobre. O torcedor do Palmeiras não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O cara é presidente do clube, ele botou o dinheiro lá. Pronto, o Pinotti agora é gerente de marketing do São Paulo. Não era. Mas é. Aí, o Paulo Nobre, ele botou o dinheiro do clube. Todos os empréstimos dele, todos os empréstimos, não foi doação. Tudo está documentado nas empresas que o Paulo Nobre tem e o Palmeiras vai pagar. O que ele fez... Mas foi. O São Paulo vai pagar pro Pinotti. Não, senhor, também. É quando? Não, é, vai você pagar. Pergunta, vai pagar. Você pergunta pra todo mundo no São Paulo. O presidente vai pagar quanto? Aqui. Não, mas não sei. Não tem data. Mas vai pagar. Não tem data pra pagar. Bem, não, peraí. Não tem data pra pagar. Dizem que não tem contrato, que não tem nada. O cara foi lá e botou. Vai pagar. Tá bom, então vai pagar. Se é o porta-voz do cara, então vai pagar. Não, você que tá defendendo o Paulo Nobre. Eu não tô defendendo. Eu não tô defendendo. Você tem dificuldade de entender. O que o Paulo Nobre fez. O que o Paulo Nobre fez. O que o Paulo Nobre fez. Deixa claro de que lado você tá. Que lado? Não tem lado nenhum. Tá nem aí. Tá de um lado só. Pra mim, se o cara tem 200 milhões que quer botar lá, o problema é dele. Não, você tá falando, você tá pondo em dúvida a palavra dele. Mas eu não tô botando em dúvida. Eu tô falando o seguinte. Se o Paulo Nobre, o que o Paulo Nobre fez é legal. É totalmente, na minha opinião, é totalmente errado. Sim. Ele salvou o Palmeiras. Provavelmente a gestão dele vai mudar a vida do Palmeiras, mas é errado. Eu acho que um clube que se diz profissional, tudo, tem que caminhar com as próprias pernas. Sim, até porque o Palmeiras só conseguiu investir agora esse monte de jogador porque economizou o dinheiro que o Paulo Nobre. Então, ele fez um bem pro Palmeiras incrível. Agora, eu não acho que isso é profissionalismo. Também acho que não. Eu acho que ele botou lá a paixão dele acima de qualquer coisa. Botou lá, emprestou o dinheiro. O Palmeiras vai ter que devolver. Tá tudo documentado. Contrato com as empresas. Cada empréstimo lá tem, acho que, uma empresa do Paulo Nobre e tal. Agora, mas os juros abaixo do mercado. Os juros abaixo do mercado. Coisa agora, de pai para filho, né? Não é uma gestão profissional. Como não? Repito, o torcedor do Palmeiras tem que fazer um busto pro Paulo Nobre. Agora, não é profissional. Ou é profissional, fala? Não é, mas tô de acordo. Foi isso que eu falei. Agora, também. Você vai lá, você chega lá e fala assim, olha, tá 4 milhões e meio de euros aqui, contrata um jogador. É o São Paulo, porque é um caso. Se tiver no Corinthians, eu vou falar, se é no Santos, se é no Guarani, se é qualquer clube, isso é um absurdo. Eu também acho. Como é que você chega numa empresa, ó, dá 4 milhões aí de euros aí, ah, beleza. Pega aí, quanto que eu te pago? Ah, vê quanto que você pode pagar. Não tem data pra me pagar não, fica à vontade. Porque o Palmeiras fez isso com... Só que era uma... São coisas perspectiva estranhas. Mas era uma perspectiva diferente com o Valdívia, com o Osório Furlan, que contratou, foi lá, tirou o dinheiro do bolso, só que ele queria o retorno. Mas o Centurion tem potencial de revenda, o Valdívia não. Tem, não. Centurion, mas assim... Tem mercado na Europa, se ele continuasse a firmar. Vamos supor, Faro, que o Centurion, que inclusive no último jogo, jogou parecido com o que jogava no Racing, da direita pra esquerda, que é o lugar correto. Se ele começar a jogar bem... Pode ser vendido por muito mais dinheiro e o cara recuperar esse claro, barulho. Claro. Mas, em tese, o Valdívia também tinha, assim, porque, mas o Osório Furlan, assim, mas o Osório Furlan, quando contratou já pensando numa revenda e reaver o lucro. Tanto é que, há uns tempos atrás, ele deu entrevista falando que tinha jogado dinheiro no lixo e tudo mais. A questão mas do Pinotti... diferente, né? Sim, sim. A questão do Pinotti e do Paulo Nobre é diferente, assim, eles contrataram um cara... Em tese, a juros abaixo do mercado e a pagar até perder o serviço. Por exemplo, você que convive lá, como é que funciona isso no balanço? Esse dinheiro é contabilizado na entrada como doação? Não, empréstimo? Empréstimo? Eu não sei também. Isso é uma coisa que eu já pensei também. Como é que vai entrar no balanço ser justificado? Mas eu não vejo nada irregular. No balanço do Palmeiras, eu não falei irregular. Não, mas tudo eu não bem, usei a palavra irregular. Mas dá a impressão de que é algo que não pode ser feito. A partir do momento que constar no balanço do clube, tá certo? Se você arrecada talvez um pool de investidores que queiram trazer um jogador, vai o Ibra, o Messi, um Cristiano Ronaldo, por que não? Se for as claras e passar por um conselho, eu sou contra, beijo, o presidente empurrar isso aí goela abaixo. A partir do momento que passa isso por um conselho e é um negócio transparente, não, eu não vejo por que não fazer. Não falei a palavra irregular. Falei que eu acho estranho alguém chegar lá, tô dinheiro aí, tô 4 milhões de euros. Pessoal, quando der, é tipo, me passe R$20, quando der eu te pago. Não, precisamos ver se é realmente de fato assim. É que todos, o público, eu tenho que falar o que publicamente os dirigentes de São Paulo falam. Isso, eu falei, eu perguntei pro Ataí de Gil Guerreiro, eu falei, como é que paga? Sim, mas como? Ah, isso aí... Ué, pessoal, é o quê? Paga alguma coisa. A gente vai tentar, não sei se hoje, mas nos próximos dias, tentaremos, não hoje ou nos próximos dias, colocar o Vinícius Pinotti no ar para ele poder responder sobre o assunto. Ele é diretor de marketing de São Paulo, ele que pôs o dinheiro, ninguém melhor do que ele para responder. O dinheiro é dele, ele tem todo o direito de fazer o que quer, ele não tem que dar satisfação para mim do que ele faz com o dinheiro. Claro. Eu só queria entender como é que faz. Então, se o São Paulo tem, dois ou três bilionários de mecenas aí, que dão dinheiro? Ah, tem muito mais, viu? Não, mas que dão... dá dinheiro, eu não sei. Então, os que dão dinheiro, tem que pegar, ué. Mas se o jogador for vendido, o lucro não seria totalmente... Não, uma coisa é você emprestar dinheiro pro clube a juros baixos. A outra coisa é você ser um investidor de um jogador. Então, ele investiu e colocou o jogador Emprestou dinheiro pro São Paulo. Eu falo, uma coisa é, eu não conheço ninguém de fora do futebol que botou dinheiro e ganhou. Não, também é. Você conhece alguém? Não. Nossa, não. Eu também acho, não vou falar que não, não vejo nada de irregular. Não, também não falo. Exatamente, assim, não vejo nada. Não, isso é diferente. Eu só acho... como eu também não tenho bilhões para ficar emprestando para o clube de futebol, também não sei como é. Mas é que o Ben já tem, ele quer saber se vale a pena. É verdade, o Ben já tem essa realidade. E se eu tivesse, mas não daria um real. Ah, é muito arriscado. Dinheiro não aceita desaforo. Exatamente. Ou dá dinheiro para clube de futebol. Os caras vendem cota de televisão, patrocínios milionários, vende jogador por não sei quantos milhões de euros. E aí, cadê o dinheiro? É, mas se fosse o time do Orlando, ele investia. Time de quem? É americano. Time de quem? Orlando. Aí ele ia investir. Provavelmente porque o problema não é o futebol. Aí é legal. Orlando, que é um baita jogador da Ponte Preta. Também, pessoal, vamos trazer mais ouvintes. Ouvintes que vêm no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br. Confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Eliar, muito além da partida. Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI. Acesse banditec.com.br. Inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Agora é hora do momento sem parar, hein? Três ouvintes na sequência aqui no Estádio 97. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar? Oficial, Dodô! Vamos lá. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Luen. Luen? Luen. Isso. Fala, Luen, tudo bem? Luen do quê? Luen Pereira Redondini. Redondini? Eu tô Redondini. Refundini. Isso. E quantos anos, Luen? Esse frio é bom, né, RG? Comer um refundi de queijo, um refundi. Ele perguntou um perro pra fazer refundir da RG. Não, porque a RG tem outra já. Amanhã você assiste eu, por favor. Eu assisto, eu gosto. É bom. Eu tô assistindo. Mas a Luen é bom, vai lá, RG. Luen, quantos anos, cara? Ah, 26, Dodô. 2.6 RG hoje, o que você acha? Segundona. Hoje eu vou estrear a minha luneta nova. Luneta nova? Comprei pra Bia Luene. Sensacional! Te defendi agora. Em breve, quem tá aqui, o Fogaço vai vir fazer o programa. O Fogaço vem fazer o programa aqui. Meu, ele é sangue bom esse cara, hein, mano? Fogaço, vem fazer o sangue dele eu não sei, mas a comida que ele faz é boa. Não, é sangue bom mesmo. O sangue eu não experimentei, não. Tatuado? Mas ele tem ele tem um restaurante chamado Sal Gastronomia. Ele dá umas comidas de rabo nos caras. Sal Gastronomia. Gostou essa comida que você serviu aqui? É, ó. Muito bom. Ele parece o Badawi. É bom. É que eu não gosto dessas comidas. É melhor que a minha comida? Como comer francês? Hã? Você não tem mais restaurante. O Zé, fala que sua comida é uma porcaria, mas eu acho boa. Eu gosto do Zé. Você não sabe quem é o Badawi do CPM? Pô, gente boníssima o Badawi. Então ele parece o chefe, velho. O corintiano roxo. Tudo bem. Sim, de novo. Badawi e o Japinha. Você não lembra do rosto dele? Eu não, eu conheço o Calvin Harris, David Guetta. O pessoal do rock eu não conheço muito. Mas o Badawi é gente boa pra caramba. Eu conheço o Badawi, Deliana. O rock tá acabando. Aliás, é verdade, porque faltam bandas novas, né? Ah, mas teve ontem aí, não, o não, Lucas Orelha. Não falta não. Agora o que o Lucas não falta Orelha. Não, é que você... Faltam. Não, senhor, basta ouvir. Ninguém é conhecido. O que você... O que não tem mais é que nem no futebol. Você não vai ter mais aqueles jogadores que daqui 50 anos você vai lembrar. É verdade. Mas você tem muita banda legal, mas muita. Até os outros. Elas vão terminar junto com você e você não vai sentir falta. Não, porque os festivais estão aí tudo lotado, gente. Fazem. Só os festivais aí tudo lotado. É, quando os velhinhos morrer vai acabar. Mas você não vê hoje uma criança que vai ver o festival de banda. Bandas velhas é em festival. Repara. Criança que gosta de rock é igual como se fosse uma criança que chama Lourdes. Dificilmente você vai achar. Não tem criança que chama Lourdes. Gente, você não vê não hoje tem. Uma criança de 9, 10 anos que adora AC/DC. Uma criança de 9, 10 anos que adora Iron Maiden. Não, eles gostam de MC. E a banda que mais fatura no mundo ainda, com royalty e tudo, é o Kiss. Olha que coisa doida. Mas aí daqui a pouco eu não morrer a cara. Tô vendo. Não, os Beatles faz 40 anos e pouco que acabaram, tá aí, ó. Os Stones estão aí. Ô, seu Samba, Marisa Monte cantava. Tudo para Beatles. Quem? Marisa Monte. O que tem? Cantava esses caras, não cantava? Cantava quem? Bem que se quis. Então, não é música. Ah, não, mas é o 15 anos, cara. Bem que se quis. Ô, Luen. Continuando com o Luen. Vamos lá, e o bairro, qual é, Luen, que você mora? Eu duvido o Dom Benjamin acertar agora, hein? É só você inventar. Eu moro no Brooklyn, mas não é em São Paulo. Então é nos Estados Unidos. Poxa, o GPS nem mesmo, hein, cara? E eu vou te falar, o Brooklyn é um bairro fantástico, pô, cara. Mas esse aí eu é fácil aí, pra ele, né? Você não fica aí. Lá, você sempre fica em Upper East Side. Não, eu fico, fica ali em Manhattan. É muito bom, mas fica ali, em Manhattan. Ali, no Brooklyn, ali no Brooklyn tem uma das... Fica na sétima ali com a 53, ali no Brooklyn, ali no Brooklyn é uma concentração da colônia judaica, porque tem uma das sinagogas mais importantes do mundo, fica no Brooklyn. É, mas é meio deprê. O Rabino Lubavitch. Mas é meio deprê. O Rabino fica ali no Brooklyn. Mas é meio deprê. Não é deprê, não. O Brooklyn é o avô do Ed Cafi. Não, porque você vai comparar. Ah, não, essa área que você tá falando? Muito triste. Meio deprê. Muito triste. Ô, Benja, olha muito hoje a sinagoga aqui na rádio, né? Hoje tinha uma sinagoga aí. Faltava o pastor de vocês. Pastor não, Rabino. Hoje nós tomamos conta. Fazer a reza. Tava o culto do Benjamin no fim da rádio. Tava mal culto aqui, velho. Oculto. Culto. Mas o Brooklyn é legal, você mora... É legal o Brooklyn, senhor, é legal, mas quando ele vai, ele fica na Ilha de Marrocos. Fica longe, ele quer se misturar, mas vou visitar o Brooklyn. É, tá. Você vai no Brooklyn e você não tem opção. É mais ou menos o seguinte, o teatro é legal, mas não deixa. Eu vou na sinagoga. Eu como bacon, eu vou na sinagoga. Ajuda humanitária lá no Brooklyn. Eu sempre vou nessa sinagoga. É. Mas ele come bacon. Ele tem cara de Times Square, velho. Velhinho, você fica onde, meu amor? Desculpa, você fica onde? Eu quero ir pra ficar agora não, no bairro do Chelsea. Não quero ir, não. Quando você vai, você fica onde? Vai ficar no Chelsea agora. Ô, Luen, que time você torce, Luen? Sou romano. Vamos lá. Também é bacana. Aqui é Corinthians, Sombra. Chupa, até nos Estados Unidos. Nossa. Amigão. Você trampa com o que aí? Você tá em malabares. Esse cara fugiu, velho. Eu trabalho de malabares, no sinal. Esse fugiu. Quero jogador pica. Você trabalha com o que aí? Não, eu tô estudando só, Ben. Que golpe. Delícia, faz tempo que você tá aí? 10 anos estudando. Quero um intercâmbio de 3 meses, você já tá 5 anos. Mas, ó, você foi vender o corpo em Portugal, é legal. O cara tá estudando no Brooklyn, é ruim. Aqui, ó. Eu voltei e deu certo. Mas há quanto tempo você tá aí, amigo? Engenharia, tá? Tô fazendo mestrado. Mas há quanto tempo você tá aí? Amigo, cara. Há quanto tempo você tá nos Estados Unidos? Eu tô aqui há um ano. Eu já tô aqui há um ano, quase. Pô, cara, e vou falar, velho. Os Estados Unidos é a terra santa. É o que nós temos mais próximo do céu na Terra. Mas mudou de novo? Era Japão? Não, mas você não falou, é mesmo? Você falou Japão. Mudou de novo? O Japão, RG, aliás, o japonês é o povo mais próximo que nós temos aqui do extraterreno. O japonês é aquele cara que ele descobre cura de doença, é aquele cara bem educado. Verdade, o japonês é quase um ET. Mas os Estados Unidos, Domênico Gato. Sim. É muito melhor você estar preso nos Estados Unidos do que livre no Brasil. Mas você não falou. Mas o Marinho não quer Marinho não sabe o que ele tá perdendo. Marinho não quer ir pra lá, mas, não, mano. Mas a semana retrasada, você não ficou defendendo o Brasil, que era o Brasil, que gostava de morar no Brasil. Não, mas tudo... eu gosto, RG. Ah. Inclusive, eu não sou a favor de morar fora. Eu já morei fora também, assim como nosso amigo ouvinte. Mas aí você meio que banaliza a viagem, tá certo? Vira carne de vaca. O legal é a gente viver nessa selva, porque quando a gente viaja, a gente fala, nossa, do cacete, semana que vem eu vou pros Estados Unidos. Agora, se morar nos Estados Unidos... Aí perde a graça. Você vai falar, vou pra Europa, beleza, vou pra Europa. Mas não é mais aquela empolgação, aquela euforia. O Brasil é a pátria educadora e a gente do governo. Trabalhando com fala do Corinthians. Governo federal, meu lindinho. Ó, amigão. Oi? Você costuma acompanhar os jogos do Corinthians aí, talvez pelo computador, ou você tem talvez uma emissora que pega a Globo por aí? O que você faz? Pô, todo jogo, né? Não dá pra abandonar o Coringão não, pô. Mas você acompanha como? Através do computador ou tem um canal aí que você consegue assistir? Ah, pelo computador, pela internet, tem um bar aqui também que a galera se reúne de vez em quando pra ver jogo, aí a gente vai lá ver o jogo no bar. E o que você tá achando aí do atual momento do Corinthians? O Corinthians começou muito bem o ano aí de 2015, depois o Corinthians caiu bruscamente seu rendimento, o Corinthians não conseguia encaixar o jogo, começou a tropeçar no Campeonato Brasileiro, foi eliminado na Libertadores, e agora parece que o Corinthians voltou a engrenar. O que você está pensando a respeito do Corinthians? Você acha que o Corinthians é um time que pode buscar o título brasileiro, ou você acha que o time do Corinthians ainda é pouco confiável? Não, eu acho que tem condições de buscar o título, sim. O time está se acertando ainda. Eu acho que ali na frente falta um pouco de ajuste, porque o Love ele oscila muito, tem jogo que ele joga bem, os últimos jogos ele foi horrível. Então talvez aí trazer mais um atacante para acertar a parte da frente, mas eu acho que o time tá em evolução. O Tite tá conseguindo acertar o time agora. E eu tô confiante pro final do ano. E eu vou ter que te falar, tem que dar uma abraço a torcer. Os dois caras que mais estão jogando bola nesse time é o Jadson e o Renato Augusto. Magic e Jadson. O Wagner Love, se tiver jogando um pouquinho bem, o Corinthians ontem tinha ganho de 5 ou 6 do Flamengo. É verdade. No gol do Elias, o Wagner Love perdeu um gol. Ele está com o time do coração dele. Não sei se, sei lá, às vezes a bola... Os caras passam a bola para ele, ele fica pensando assim, pô, mas cagou no Flamengo. Ontem ele jogou muito mal. Ontem. O jogo passado, o Corinthians jogou com quem mesmo que eu esqueci? Atlético Paranaense. Até o Paranaense também não era ele o time. Foi mal. Não era o ex-time dele, ele também não jogou nada. Mal. Esses dois últimos jogos ele foi mal. Mas eu vou te falar, mas negro, o Corinthians com o... E outro cara que também entrou aí... Contra o Goiás, ele também não foi bem. Outro cara que entrou aí, tá jogando bola, esse menino aí, o Wendel, que entrou no lugar do Fábio Santos. Jogando bem. O menino tá jogando bem, cara. Foi mostrando bem, personalidade, mano. O moleque tá bem mesmo. Mas, ô amigão. Oi. O Tite ainda não desistiu de ter um centroavante. Ele ainda tem uma esperança remota do Corinthians contratar alguém, cara. Se você fosse diretor de futebol do Corinthians aí, dentro da nossa realidade... Você falou do Barcos? Foi você que falou que o Barcos tá livre? Não, o Barcos desmentiu. Ah, desmentiu? É, ele desmentiu. Ele falou desmentiu e falou Cruz Credo, é isso? Não, você tá louco. Não, estavam divulgando... O Portuga trouxe informação... Que o Barcos poderia acertar com o Santos. Cuidado a informação do Portuga, que ele disse que o Gutierrez também não ia pro Sporting. Mentiu. Mas não foi. Não tinha. Não fechou. Ah! Cuidado, viu? Mas já anunciaram aí. Mas da onde foi essa notícia? O Brian. O Barcos no Santos. Não, foi oferecido ao Santos. O Santos não quis com o Eduardo Oliveira. Não quis, mas a pedida é altíssima. A família dele não está feliz na China. É a informação que chegou. Agora o Mano disse que ele desmentiu. Não, o Twitter oficial dele. Ele falou que os empresários dele estão em Córdoba ali. Ô, Luen, não existe contato com nenhum clube brasileiro. Oi. Corinthians bem colocado na tabela. Tá quantos por cento para quanto falta quantos por cento para chegar, não em termos de pontuação, mas chegar no mesmo nível do Galo, que em tese é hoje considerado o melhor futebol? Eu acho que um pouco mais de objetividade ofensiva. Eu acho que o Galo é um time muito rápido. Ele sabe trabalhar bem a bola na frente. Acho que o Corinthians, por mais que os meias estejam jogando bem, o Renato Augusto e o Jadson, eu acho que tem jogo que o Corinthians não joga ofensivamente muito bem. O próprio jogo ontem contra o Flamengo, tudo bem, jogou muito melhor que o Flamengo, mas os três gols saíram de um erro da zaga do Flamengo. Não foi uma jogada construída vindo do campo de defesa ou da intermediária. Você ganha por sorte. É louco. Flamengo é ruim. É que o Flamengo não é parâmetro. Ó, amigo, ontem o Corinthians ele voltou a fazer, inclusive contra o Atlético Paranaense ele já havia feito também, o que o Corinthians deixou de fazer alguns jogos ali do Campeonato Brasileiro, Sombra, que era avançar a marcação e pressionar a defesa do adversário. Ontem, muitos gols ali do Corinthians, dois gols pelo menos do Corinthians, foram por erros aí da zaga do Flamengo. O Corinthians, quando ele consegue fazer isso daí, é que isso cansa. E o Corinthians, ele tava, talvez, aí... um preparo físico um pouco abaixo da média ou do que se espera. O segundo tempo do time do Corinthians era sempre muito ruim. Ontem não foi. O Corinthians ele conseguiu fazer o abafa na defesa do Flamengo e preservou o preparo físico. Então o Corinthians está evoluindo. E digo mais, se vencer o Galo, Sombra, já empata com 29 pontos. E aí a coisa vai começar a tomar uma outra forma. Esse jogo aí do Corinthians ou empate? Eu também acho. Na Arena, o Corinthians ele tem que ganhar. E esse é o adversário. Não dá, não. Vai dar Galo. Não, mas eu acho que o Corinthians ele consegue vencer o Atlético Mineiro, sim. Jogando aqui, o Corinthians dá uma baita sorte. Deixa eu perguntar pro Fernando Faro aqui. Fernando, pra você, os candidatos ao título? Atlético, Corinthians, Palmeiras. É difícil falar, porque aí de repente começa a vender todo mundo. Por exemplo, antes do campeonato começar, achei que o São Paulo era favorito. Hoje, Atlético, Corinthians, e acho que o Palmeiras também vai chegar forte. O São Paulo, acho que vai se mantendo nesse bolo aí, por enquanto. Pra mim, são os principais candidatos. Mas e eu acho que Atlético e Corinthians... Flu e Grêmio, você não bota Grêmio, fé? Não. Fluminense não, o Grêmio talvez. O Fluminense é um time muito novo ainda, então tem muita gente que tá num processo de reformulação constante lá. Agora chegou o Ronaldinho, tem que ver como é que ele vai caber no time e tudo mais. Eu acho que ainda não segura um campeonato tão longo quanto o brasileiro. Claro. O Ronaldinho deve estrear lá no meio do segundo turno, né? Até agora voltar de férias, fazer pré-temporada. E aí vai ganhar forma física. Contra o Flamengo, vai, ele estreia. Vai descansar um pouco. Vai, tem que descansar, claro. O ritmo do futebol mexicano é muito difícil. É frenético. Frenético. Então, mas assim, tem surpreendido até agora. Se vai continuar surpreendendo ou não, é uma incógnita. Mas tem sido uma grata surpresa. Tem jogado bem também. Não é que tá ganhando... De alegre, você tá julgando. Ganhar no Paraná bem. É difícil, mano. Pois é. Mas se você tivesse que apostar em um desses, Corinthians ou Palmeiras, qual? Corinthians. Agora Corinthians. E vou te falar, Sombra, o Atlético Mineiro tem um jogador que é um dos melhores na posição no Brasil hoje, que é o Carioca. Volante. É, que muito joga, bom jogador. Joga, chuta de fora da área, muito bem, ele chuta. Ele tem uma coisa que o Domênico reclama aqui. Jogador de onde? Atlético Mineiro. Mineiro, quanto custa? Ah, deve ser caro. Liga pro Pinotti. Deve ser caro. Mas já tem os seus 28 anos, 30, quase. É, não, ele apareceu bem, ele ficou um tempo meio no Vasco, baixo, ele apareceu no Vasco, Rússia, muito bem. Agora... Exatamente. Ô, Luen. Oi. Ó, grande abraço pra você, obrigado pela sua participação. E deixa o seu palpite, então, cara. É Corinthians e Galo. Eu acho que vai ser 2-1 pro Corinthians. Gol do Elias e do Love. O Love vai marcar um gol do sábado. Ô, amigão, a gente pode usar aí... Nossa, o Love perdeu um gol ontem. É, nossa, nem fala. Um não, ele perdeu uns três. Que vergonha. Mas, amigão, a gente pode usar a sua caixa postal aí pra mandar umas coisas pra tua casa e você envia pra gente aqui no Brasil? Conversa aí uns 10% aí. Ah, vai. Pode ser. Dependendo, vale a pena, velho. Ah, mas se ele manda aí pelo correio, os negros não travam, não? No correio? Não. Receita Federal? Na Vila Maria não entrega. Ó, tem duas coisas que você não pode fazer de jeito nenhum. Tem sim, inclusive tem objeto meu aí que foi retido novamente, velho. Ó, o negócio é o seguinte, você não pode mandar pelo Priority. Você compra nesses negócios o dia inteiro. E pior que você só compra bobagem. É, não, são coisas aí que eu preciso. Aquela tua jaqueta já chegou? Esse já. Cara no passado, juro por Deus, nunca vi tanto cara comprar nesse eBay como ele compra, né? Mas ele faz compra dia sim, dia não, juro por Deus. No final do ano eu falei, mano, mas quanto você gastou? Você compra um ano inteiro. Tudo que ele gastou deu $200. Ué, ele compra também, coisa de $4. Ele compra um fio. Mas jura, eu nunca vi isso. O frete é sempre mais caro do que o produto. Não, eu só compro com o free shipping, velho. O free shipping do site chineses aí, é sensacional. É, precisa examinar, porque eu nunca desbloqueio essas suas compras aí. Não, mas analisa aí o negócio seguinte, São Brasil. Sempre essa cadeira, ó, sempre no free shipping. Olha, véio. Tá, comprei uma presilha de cabelo da Hello Kitty. Não é isso. Você não pode mandar nada pelo Priority, porque tudo que você manda no Priority, o negócio já vai direto pra esteira de fiscalização. É. Já trava. Ensina o Domênico, hein? E o ouvinte aí, ele pode mandar, por exemplo, uma camisa enrolada falando que é presente. Ouvinte, é melhor você não entrar nessa. Manda com gift assim do lado do Deixa eu fazer uma pergunta, externo, Algum, então. E aquele teu videogame? O que aconteceu? Aquilo ali já era. Game over. Ô, Luen, um abraço. Olá, pra você. Pra leilão aqui, bom estar. Um abraço, hein? Manda. Mandar um amo ela pra minha esposa Paloma. Tá. E Paloma. Também abraço um monte de gente aqui mandando mensagem no WhatsApp. Diego, Rodrigo, Arisson, Danilo, o Ricardo, enfim. Mandar um abraço aí pros meus primos que estão aí em São Paulo, deve estar ouvindo com certeza o programa. E mandar um chupa-porco também. Então chupa tá bom, vai se ferrar, vai, ó, respeito. A Paloma tá aí com você ou tá aqui? Galinha. Não, ela tá aqui comigo. Ah, esperto fala, você, hein? Fala chupa-porco em inglês pro Domênico. Fuck pig. Tá bom, então. Abraço. Valeu, cara. Até mais. Esse é o Momento Sem Parar no Estádio 97.3. Ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no celular. Alô? E fala. É Bruno Regiane. Ah, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Dudu. Bom, Bruno Regiane do quê? É só Bruno Regiane. Só isso? Só isso. Quantos anos? 3.1. RG. Não é? 3.1 hoje. Oi? É. É meio complicado, RG, quero ver, ter quero nome ver de mulher se o, no nome. Quero ver se o Nariga vai acertar, então. O quê? A Regiane que ele mora. Ah, sensacional. Quero ver agora. Olha, muito bom. É só ele não inventar. É só ele não inventar a Regiane. Que é o certo. Mas, ó, ô Domênico, eu até quero fazer uma pergunta pro ouvinte, porque a gente tem um amigo aí, o Antônio Viviani. Grande Antônio Viviani. É, ele fica... que ele não consegue falar? Uhul. Ele não consegue emitir sons agudos. A Groselha Vitamina, uma vez, ofereceu pra ele 16 milhões de euros pra fazer uma propaganda, Dodô. É, ele não podia fazer. Ele não conseguiu. Mas pela voz dele, mano. Conseguiu, Dodô? Não, mas a dúvida. Não, mas a Domênica consegue. Ela consegue? Ah, emitir agudo? É. Faz fácil, hein? A Domênica. Tua mãe? Não, você mesmo. Não, tua mãe. Você, eu sou gostosa. Eu sou Domênico, trouxa. Mas, ô Domênico, o Viviane... É, Domênica, tua mãe. O Aguinaldinho também, O negócio é o seguinte. O Viviane, ele tem um complexo, porque na Rádio Oficina, quando ele fez, o pessoal chamava ele de Viviane lá. E o pessoal faltava chegando a Viviane. O pessoal, nossa, é gostosa. E chegava lá, o cara parecendo um urso. É o Viviane. O convite também. Você não tem, talvez, aí, um receio, amigão? Ou talvez um constrangimento por ter um nome feminino no seu nome? Ah, mano, eu costumo falar que eu gosto tanto de mulher que eu tenho um nome de mulher até no sobrenome. Boa. Ah, você sai bem. Foi bem. No caso, a única saída. Foi bem. A única saída. Mas saiu. Mas sempre é preciso encontrar uma saída. É preciso encontrar. Quem importa é encontrar a saída. É, ué. Verdade. Qual que é o bairro que você mora, velho? É Vila Sabrina. Ô, oh, cuidado aí, gente. Zona Norte. Aí é a Zona Norte. Sabe onde eu morei? Eu morei e trabalhei. Ali perto do Alfredo Calçados. Você conhece. Bom, um abraço para o Alfredo. Alfredo não, para a família, né? É. Mas depende. Claro. Depende. Eu empinei muita pipa ali, não sei se você conhece, perto das torres ali. Eu empinei pipa lá, Sabrina. Com certeza. Conhece? O time com mais certeza. Famoso de Várzea lá é o Santos da Vila Sabrina. Tá, tem o Príncipe do Morro. Tá caindo, aquele campo ali, não, a terra preta. Não, eu tava preso. O Santos da Vila Sabrina tá caindo? Não, o Verso Enoque jogou lá, falecido. Tá bom. Já joguei no Príncipe, já joguei no Atlas. É bom ali, hein? Príncipe do Morro, mano. O Atlas também tinha o campeão bom. Tinha uma descaída naquele campo do Atlas lá, mas era um bom campo. Semana passada, o Atlas, semana passada, rolou um clássico na Várzea. Foi o pessoal da Atlas contra o pessoal da Schindler, sabe? Dos elevadores. Ah! Velho, foi um jogo, olha, é um sobe e desce no jogo. Mas você agora vai... Uma loucura. Mas foi um sobe e desce, mas eu lembro no Desafio ao Galo, que tinha o time do Atlas Transportes. Samuel Ferro. É verdade. Era então, batalha. Time bom. Não, então, mas esse campo do Atlas que ele tá falando aí é da transportadora. E até? Ah, então deve ser o mesmo. Sombra, a terra é preta. Você joga lá, meu, o uniforme vem todo... O campo do Santos é terra preta. O campo do Santos é terra preta. Ó, só um detalhe, se eu perguntar ao time. Tô vendo aqui, ao vivo, vocês viram a chegada do Tevez hoje na Bomboneira? Ah, festa, né? Festa, com certeza, né? Tá parecendo o final de campeonato. Ah, mas é ídolo? A Bomboneira é ídolo, velho. E o Boca é líder. É ídolo. Ele chegou que o Corinthians revelou, tá vendo? Aí junto eles iam distribuir um saquinho de arroz com feijão. Apresenta o Rio do que o Boca quando ia apresentando o Tevez. Nossa, zoou agora, hein? E qual que é o time aí, brother? É São Paulo, Dudu. Ô, tricolor, amigão. Hoje nós estamos aqui com o Fernando Faro, que é jornalista do Lance. Ele também é setorista cobrindo São Paulo lá na Rádio Estadão, né? Tá aqui com a gente. Você tem alguma pergunta pro Fernando? Ele é o cara que, ó, conversa com jogadores, ouve tudo, fofoca, bastidores, conhece tudo, bicho. Eu quero perguntar pra ele, Sombrian, se o Rogério Ceni ainda tem todo esse poder lá dentro do São Paulo ainda de decisão e tudo mais. Porque esses fatos que ocorrem aí no campo, né, como aconteceu com o Ganso, já aconteceu com o Michel Bastos, de complementar o treinador, etc, etc, o que isso pode causar no elenco e como que o Rogério, se ele se mete nisso, se ele fala alguma coisa. Olha, o Rogério tem, evidentemente, influência no elenco, ainda é chamado de presidente, não à toa, né, afinal de contas é quem é. Mas também essa influência dele não é também de todo lado, não é uma unanimidade dentro dos próprios jogadores. Existe quem... Nunca foi, né? Nunca foi. Existe quem questione algumas atitudes do Rogério. Claro que tudo que ele já fez pelo São Paulo, faz pelo Enem, que é um profissional de primeira linha, mas também não é essa unanimidade que muita gente tenta pintar dentro do próprio elenco, e quem está lá dentro sabe muito bem. Mas alguém fala? Alguém tenta se contrapor? Ou é aquela coisa, não. A boca pequena, tem um grupinho que não gosta? Até porque assim, ninguém chega e peita, o Rogério vai se aposentar agora, você vai bater de frente com o maior ídolo da história do clube. Você soube se alguém já tentou antigamente? Muito se falou do Ricardinho, né? Aquela questão do Ricardinho e tal. Eu acho que não procede muito, porque até onde eu ouvi, a relação era boa. Mas é muito difícil, assim. O Adalberto Batista, que era diretor de futebol na época do Juvenal Juvencio, era homem forte do Juvenal, só caiu quando ele resolveu peitar o Rogério. E aí deu no que deu, né? Mas aqui também ele foi muito pouco esperto, né? Foi. Pouco esperto é um bom... Cavou bem a cova. Mas assim, ele era um cara que tinha um prestígio com o Juvenal muito grande, fazia o que queria... Tava longe de ser uma unanimidade dentro também do elenco. Jogadores... Também na época não era um nobre tricolor? Ele tinha muita questão de ser um bom negociador. Ele é... Nunca emprestou dinheiro pro São Paulo, nada? Não, que a gente saiba, não. Entendi. Sim, mas ele negociou a volta do Luiz Fabiano, então ele ganhou muitos pontos com o Juvenal Juvencio. E aí o Ben já ficou olhando pra minha cara, não sei o que ele quer... O Benja te acha um cara bonito, meu. Ele fala assim, falei, ó, Fernando Faro vem aqui, o Benja falou assim, nossa, o Benja é um gato. Tirou, o Benja é... Tirou os óculos de hipster e agora... Tirou. Você tem o óculos do Robert De Niro no cassino, quando ele tá velho. Você ficou vermelho, hein, Faro? Eu pensei que você tava achando que ele tem o timbre da voz do Vitor Birner, não tem? O Birner? Não tem, o timbre da... O timbre? Mesmo, é o Vitor Birner tem essa voz fina, RG, porque ele teve que tirar um testículo na infância. Vitor Birner? É, tirou? Não sabiam? Não. Verdade. É roncoio. Se ele liga ele vai te dizer onde que ele guardou esse cara. Mas é verdade, o apelido dele na natação, ele ganhou na justiça, é verdade. A escola do Vitor Birner, Sombra, tinha aula tá de natação. Sumido, Birner. É, tá sumido. Ele ganhou na justiça. Não, mas o Vitor Birner, ele ganhou na justiça o direito de não poder nadar. Ele tinha vergonha. O pessoal uma vez viu que ele colocava uma meia amarrada dentro da sunga. É verdade, o apelido dele era a sunguinha frouxa. Ele sumiu. Vamos deixar o Fernando complementar a pergunta, a resposta. Mas então, sim, o Rogério tem essa influência. Eu, particularmente, acho que ele não vai se meter nessa briga, até porque ele sabe muito bem onde está pisando e vai deixar as coisas se acertarem naturalmente ou não, né? Mas eu acho que o Ganso também vai ver que fez coisa errada também, vai botar a mão na consciência. Ele não é mau profissional, não é má pessoa. Errou, acontece, estava de cabeça quente, saiu vaiado, acho que ninguém gosta também. A gente fala muito, mas também tem que estar na pele do jogador um pouco. Deve ser bem difícil você sair sabendo que está todo mundo te xingando. Ainda mais num dia para 59 mil pessoas. Até a oitava geração da sua família e tudo mais, então deve ser complicado também. Mas o Ganso ele já não vem apresentando um bom futebol há muito tempo, né? Ele oscila muito, né? Então, assim, o ano passado eu acho que ele fez um Campeonato Brasileiro muito bom. Em 2013, quando o São Paulo estava naquela pindaíba, ele levou nas costas o time, mas ele ainda oscila muito, e a gente já conversou sobre isso, muita gente ainda acha que ele vai ser um gênio, que talvez ele não seja, talvez ele seja um jogador muito bom, mas não seja o gênio que todo mundo acha que ele vai ser. Benjamin vai arrumar confusão com o Benjamin. Eu queria ter uma opinião do Sombra. Você não acha, Sombra, que existe um jogador de uma boa qualidade ao lado do Ganso também? Porque às vezes a gente vê que ele tem alguns lampejos, assim, ele enfia algumas bolas e tudo... Para os atacantes, só que parece que não tem ninguém que pense igual a ele, entendeu? Olha, hoje nunca foi tão propício o time de São Paulo com o Centurion de um lado, em tese o Luiz Fabiano no meio e o Pato por outro lado. Ou seja, tá bem servido de jogadores para ser enfiado a bola. Agora, o Centurion tá tudo bem? Eu tava vendo agora uma informação, acho que do lance mesmo. Fez uns exames aí, parece que tá tudo bem com... Ele saiu com... Ele tava com dores musculares. Mas como o São Paulo só joga no fim de semana, não deve ser problema. Por outro lado, acho que o Bruno e o Carlinhos continuam fora. Os dois estão com problema físico mais sério. Mas o Centurion, acho que vai ficar liberado, sim. Thiago Mendes tá indo bem, não tá, Bruno? Eu gostei da atuação dele. Ontem eu consegui assistir o segundo tempo. Eu gostei bem dele. Ele dá bastante dinâmica pro time, né? Até eu comentar um lance que teve uma bola enfiada pro Luiz Fabiano. Ele saiu primeiro que o zagueiro e o zagueiro conseguiu chegar na frente dele na recuperação, cara. Não tem explosão nenhuma muscular, né? Não tem. Agora, uma pergunta pra você, Bruno, e pro Fernando. Fernando Faro, hoje, jornalista do lance da Rádio Estadão aqui com a gente no Estádio 97. Pato, duas grandes partidas. É um lampejo? É só um momento? Ou isso vai ter continuidade? Você tá fazendo o DVD? Eu gosto do futebol do Pato, viu, Sombra? Sim, ele tem alguns momentos de lampejo, mas ele tem sido decisivo, né? E o São Paulo tem carência de um jogador decisivo hoje, né? O contrato dele tá pra acabar, acho que é em agosto, não quer acabar o contrato dezembro. Dele. Até dezembro ele é até dezembro. Mas tá jogando bem pra ser vendido, né, gente? Tá na cara. O Pato é igual aquele aluno que não gosta de estudar. Ele faz tudo em véspera de prova pra ir bem? É verdade, aparecer, né? Mas ele sabe da matéria. Mas, mano, o que dá dó dele é que ele tem talento, ele poderia ter jogado a Copa. E você, ele, Fernando, pô, que você tem acha? Dó do Pato? Não, não, por aí. É lampejo ou vai continuar? Depende muito dele, eu acho. Talento pra manter, ele tem. Agora, tem que ver qual que é o que ele quer da vida também. Se ele quer ser vendido, seja lá qual for o objetivo dele. O que você acha que acontece com ele? Que ele tem aqueles apagão que parece que ele não tá no jogo, não tá na terra, não tá em lugar nenhum, que, sabe? Ele some, ele fica, tem um... É, isso é meio que nem o Domênico também, você vê. Domênico? É. O Domênico dá uma pateada aí. Eu? É. Às vezes você fala, Domênico, oi, tudo bem? Onde eu tô? Tá louco? Você tá louco? Eu faço... É verdade que uma vez você perguntou quem é ele, ele falou Marilyn Monroe? Marilyn Monroe, é. Falei pra tua mãe. Ah, não, ela perguntou pra mim carinhosamente. A mãe do Portugal. Você tava fazer carinhosamente, velho. Dona Marlene, não é isso? Dona Marlene, você acha que ela me perguntou, eu falei carinhosamente. Fala, Fernando. É cabeça, é físico, o que é? Eu acho que o Pato, ele oscila também, eu não sei muito. É difícil entender o que passa na cabeça do jogador, porque talento ele tem. Quando ele bota a bola no pé, você vê que o cara é diferente. Assim. Ele pode não ser a mesma coisa do Ganso, ele pode não ser o craque que pintou no começo quando foi pro Milan. Ele estourou muito cedo sem mostrar muita coisa aqui antes. Ele já foi vendido pro Milan por 20 milhões como uma grande promessa, já foi pra seleção. Ele chegou no topo muito rápido e chegou sem mostrar tanto. Ele tem bola pra jogar. E independente do que eu falei, independente do que ele pretende na carreira dele, ser vendido, continuar no São Paulo, voltar pro Corinthians bem, ele tem que jogar bola. Ele não volta mais. Eu também acho que não, mas... Foi, nem tem condições, né? Tem clima, né? E ele faz ele de tem... tudo pra que não pra tenha não voltar, clima, né? Exatamente. Eu acho que ele não quer voltar. Mas é que tá, foi perguntado, ele, na entrevista dele, ele disse que falou pro Osório aonde gostaria de jogar. E isso ajudou, na minha opinião, até o Centurion. Por quê? O cara que é canhoto e joga pela direita e vem cortando... com a perna boa, ajuda pro arremate. E ele, nos dois gols, ele veio cortando pra dentro e fez gol. É. Talvez isso seja bom pra ele. Ô, Bruno! Fala aí, Sobrinho. Então manda aí seu palpite, cara. São Paulo Sport. São Paulo 3-0. 3-0? Oh. Mas aí é pra engrenar de vez, hein? Tô confiante. Se mete 3-0 é pra engrenar. É pra cair o técnico do Sport. Não cai, não cai. 3-0 é duro. Não cai, pô, o cara faz milagre lá. Filho o... do Nelsinho. É. Filho do G4. Nelson. É isso aí. Bruno, um abraço pra você, viu? Abraço, boa noite. Filho. Posso mandar abraço? Pode. Quero mandar abraço pros meus dois irmãos palmeirenses, o Igor e o Dagoberto. Pra minha mãe também, Palestrina, chora pelo Palmeiras. É mesmo? É, tadinho, muito fã aí do Palmeiras. Não. E pra todos que estão escutando a gente, o pessoal do Banco Saúde. Mas ele falou que a mãe dele chora. É. Por isso que eu falei, tadinha. Ela chora. O Domênio também chora. Chorou bastante. Mas chora por outras coisas, quer saber? Dá alegria, né? O Palmeiras ganha, você chora. Não. Olha não. Você anda mesmo. Palmeiras tá bem, Domênio. Tem mal criamento. Não sei por que vocês estão aí. Ô, Bruno. Tem mal criamento. Tem mal criamento. Então, olha, um abraço pra você. Obrigado, viu? Parabéns, valeu. Um abraço. Tem eu aí. É isso aí. Mais uma vez, um momento sem parar no Estádio 97. Agora o terceiro ouvinte. São três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar. Ai, alô, que coisa. Alô, Rodrigo, boa noite. Boa noite. Quem fala? Gilberto Mariani. Ô, Gilberto, tudo bom? Tudo bom, e vocês? Ah, tamo aí, né? Bom nome. Gilberto do quê? Gilberto Mariani. Só isso? Só isso. Quantos anos? 52. É outro cara que liga com o sobrenome de mulher. Oi. Outro, Viviane Mariani. É, RG, mas é 5.2, hein? Então, o que você acha hoje? Hoje, saindo daqui, eu vou lá. Vai lá onde? Preciso lá. Aonde? No bairro da Vila Mariani. Ah, sensacional! É, salvou a hora. Nós, muito bom, viu? E qual que é o bairro aí? Você parecia o Sérgio Grosso agora. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Garoto, garota. Pergunta, tem pergunta. Pergunta, pergunta. E qual que é o bairro? O Tamboré. Isso é fácil, hein? Tamboré. E mora bem, hein? Tamboré é bom. Se é o que eu conheço, mora bem. É, mas é longe, Paco. Aonde? Beijo. Aonde é? Ser longe não é problema. O problema é Castelo. Você tá uma hora Alphaville, e meia na Castelo parado hoje. É na entrada, né? Então, olha, que tá parado, eu vou dizer um negócio pra você. A Alphaville é um tesão ali, aquele pedaço do Tamboré. Eu vou te falar, é muito legal, mas puta, meu, você precisa ter com a tua vida precisa estar toda lá. É, tá na se tiver aqui, meu amigo, você tem que ir todo dia de lá pra casa. Precisa ir para embora pra casa, que é feriado. Helicóptero. Putz, aqui é um absurdo. Me ajuda aí, meu. Eu trabalho normal aí. Não dá, não. Me ajuda aí, velho. Quem tem helicóptero não tem problema. Vai muito bom. É final de semana. O problema é de segunda a sexta. Agora, sábado e domingo é uma maravilha. Agora, segunda a sexta, a coisa pega. Pô, mas aí não vale a pena. Tá bom. É, mas na vida é assim. Tudo tem os prós e os contras. Tá certo. E o time, brother? Coringão. Ah, Coringão, mano. Tá bom. Pô, mas ganhou 3-0, vocês estão falando Chico. Faz parte, é o time. Se quiser mudar ainda dos carioca, meu. Pô, eu vou te falar, hein? O Corinthians ontem jogou muito, hein? Bateu jogou. Na cara, hein? Ô, Mariani. Mas era. Se o Wagner Love resolvesse, se desse dominar a bola, que a bola chega, nunca vi matar tanta bola na canela e no tornozelo. Cara, não acerta uma. É incrível, parece que a bola queima no pé dele. Pô, é verdade, é estranho isso, né? Coisa básica do futebol, você saber dar um passe, dominar a bola, mas qualquer bola chega, a bola bate na canela, ele não consegue. Ó, mas o que Wagner Love precisa é de um pouco mais de carinho, velho. Carinho? Carinho. Você tem barba na cara, falando isso, mano. Sim. Você falando isso. Você quer ir lá dar carinho pra ele? Carinho, isso. Biga, esse que é carinho. Atenção, corintianada. Todo mundo dando carinho. Mano, peraí, vai. Eu esperava isso de qualquer pessoa. Mas do humano. É verdade, gente. O ser humano, ele precisa de carinho, velho. Esse carinho. O negócio é o seguinte. Eu não tô falando do carinho, gente, com apelo sexual, certo, não é isso. Mas ninguém pensou nisso. Por exemplo, ó, o Filipão, quando tomou uma trolitada de 7 da Alemanha. Tá certo? Dar carinho pra ele. Hoje faz um ano que teve a final da Copa, hein, velho? A Argentina perdeu. Vai, então chupa. Chupa. O negócio é o seguinte. É verdade. O Filipão, naquele momento, quando ele perdeu de 7, para o Grêmio. Ele precisava de carinho. O único clube que poderia dar carinho pro Filipão aqui no futebol brasileiro era o Grêmio. Ele foi pra lá. O Wagner Love, por mais que, às vezes, aí a torcida do Corinthians fique, de fato, irritada, e ontem realmente foi um momento pra isso, que o Wagner Love, ele teve pelo menos 3 chances de gol e não conseguiu fazer nenhum. Mas o Wagner Love, ele precisa da confiança do torcedor. Ele tá num momento aí difícil, tá certo? Ele tá substituindo o Guerreiro. O Guerreiro que era um ídolo do Corinthians aí. Era não, é, porque o Guerreiro não fez nada de mal aí. Foi contra o clube, mas a torcida do Corinthians ainda adora o Guerreiro. Pegar uma situação dessa, o cara recém-chegado da China, por mais que ele já esteja aqui há algum tempo, não tá mais com o mesmo preparo físico, é um jogador que já é mais velho, ele precisa se readaptar ao futebol brasileiro. Não, até dá, mas muitas vezes a torcida do Corinthians começa a pegar no pé, cara. Eu não tô queimando o Wagner Love, eu acho que tem que continuar dando apoio, mas alguma coisa, acho que foi o Porto que falou, ou você mesmo, quanto tempo ele ficou para entrar em forma? Sabe, não, ele ainda não tá 100%, né? No semestre ele fez umas 2 pré-temporadas. Sim. Aí tudo bem, agora que voltou, ele não tem mais o Guerreiro, ou seja, agora é com ele mesmo. E a torcida está apoiando. Agora ele precisa de algumas coisas que é fundamento, eu não entendo. Mas sabe o que acontece, velho? Sem brincadeira agora, não é querendo defender, não. É que os próprios companheiros que jogavam antes com o Guerreiro e agora jogam com o Wagner são características muito diferentes. É o jeito de você passar uma bola, você que joga no meio ou até um lateral que cruza a bola pro cara. Pro Guerreiro, você pode jogar a bola pra dividir e ela meia na podre, que ele vai trombar e com a força física ele vai ganhar. Com o Wagner, você tem que meter embaixo, em cima dele a bola, velho. É diferente. Eu até concordo com você que demora bastante tempo e tal. E o Tite tem muito mérito, viu, mano? Não, mas aquele gol que ele perdeu. O gol que ele perdeu no lance do Elias. Ali até, porra, cara com ele. Mas você tem que dar uma trocada de jeito de jogar, mano. Tem que dar tempo. Precisa mudar. Os jogadores que jogavam com o Paulo Guerreiro e até o esquema, tem que mudar. A bola pro Wagner é diferente. Mas, Portuga, tem que mudar as coisas. O que a gente contesta aqui não é o estilo de jogo. Tudo bem que ele tem um estilo diferente do Guerreiro, sim, ok. É outro tipo de atacante. Mas, por exemplo, no gol do Elias ontem, ele saiu cara a cara com o goleiro, sozinho. Ali é técnico. Ali chutou errado. Chutou errado, pressão do goleiro. Então é esse tipo de coisa que a torcida do Corinthians fica um pouco puta com o Wagner Love. O Wagner Love parece que ele corre com o freio de mão puxado. Eu acho que tudo bem, isso daí vai acontecer talvez com o decorrer dos jogos aí, dele melhorar mas, o gente, funcionamento mano, físico. Mas será que não é porque vem sempre na memória o Wagner Love mais novo, né? Mas, aquela coisa, isso daí quem vê o Luiz Fabiano não, também gente, pensa que ele corre de calça jeans molhada. Mas, véio, pega aí o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira é mais velho que o Wagner Love, velho. E na hora de finalizar, ele finaliza melhor. Sim, mas alguns têm um tipo de longevidade. Biotipo, cada um tem um biotipo. Sobre a gente não tá discutindo aqui a parte física só. Por exemplo, a hora de finalizar no gol, o Wagner Love ontem, porra, ele pegou uma bola cara a cara ali, que ele poderia ter feito um gol se ele dominasse ontem, a bola escapou dele. Em alguns momentos a bola bate na canela do Wagner Love. Eu também acho, a torcida do Corinthians aí tem o direito de reclamar, tem. Mas eu acho que você reclamar numa situação dessa daí, só pode agravar ainda mais um momento que já não é tão bom. Mas vai ver que não tem muito carinho, assim, pela camisa. Era palmeirense e tal. Não, mas tem que ter carinho, assim. Joga ele pro Flamengo, lá ele tem carinho. A torcida do Corinthians fez o Guerreiro, pode fazer o Wagner Love também. Tá certo. Ô, Gilberto. Ô, só pra você falar uma coisa. Falando do campeonato todo, eu concordo com o convidado aí, que com o Faro, que realmente, na minha opinião, também são esses 5, 6 times que que chegam só para poder disputar. Não dá para ainda cravar quem vai ser campeão. É muito cedo ainda. Acho que só na metade do segundo turno que vai sobrar alguma coisa, uns dois ou três times no máximo. Não acredito muito. Vai ser bem disputada. Eu queria só falar uma coisa. O Jorge Carmelo tá aí? Oi, como é que você Carmelo, tá aí? Tudo bem? Tá sempre. Pode falar, meu amor. Fala, cara. Tudo bem? O seu fã adora as suas promoções. Obrigado, hein? Daqui a pouco a gente vai associar aqui o kit do N-Segmento, Churrasco. Boa, boa. Opa. Eu queria fazer uma sugestão para você, mas pode parecer que isso já existe. Mas você já imaginou uma promoção assim de fazer uma gravação do Novo Testamento, mas não com o Cid Moreira? Né? Fazer alguma coisa assim com a narração do Silvério. Pensou o Silvério narrando o Novo Testamento? É, vou falar pra ele, hein? Gostei da ideia. Seu Carmelo, você é muito amigo do Silvério, Carmelo? Com certeza. Você já viu o Silvério? Ele comigo, com comentários, ainda com comentários ainda do Casa Grande ainda. E do Tobias. Você viu arrumar confusão. Olha, o Silvério é polivalente. O Silvério já fez até alinhar avião, os procedimentos. Quer ver, Silvério, como é que você faz o... Sejam bem-vindos aqui à companhia, que eu não vou falar o nome, porque eu não sou ganho para falar o nome, sim para falar as instruções de bordo, né? Todo mundo que tá no voo, um belo voo a todos. Quero dizer a vocês que a gente tá no momento a 32 mil pés também. Isso aí, pra que falar isso? O que adianta falar, né? Com uma temperatura esfera de menos 40 graus, isso é bom avisar, porque alguém pode não ter trazido blusa. Tá vai que alguém resolve abrir a janela, né? Ganha a sua blusa aí, né? Vai que alguém abre sem querer. E é o seguinte, durante o voo, não pode usar o celular. Mas não é, vou usar o celular no modo avião. Não, não pode. Porque se puder, a gente falaria, pode usar a porra do celular aqui. Então não pode usar, a gente não vai deixar. Daqui a pouco a gente vai passar pra vocês algumas comidas, entre elas uma barrinha de cereal, que é do outro voo. Mas também, se você não quiser comer, também toma água da pia lá, aperta a sucção no banheiro, faz o que você quiser também, entendeu? O tempo até o destino é umas 2 horas também, e fica quietinho no seu lugar, que se tirar o cinto pode ter turbulência, bater a cabeça e morrer. É isso aí. Tá bom, a Gilberto, olha, você teve o prestígio da participação do Silvério na sua ligação, hein? Nós somos eu e meu filho, nós somos fãs deles, de vocês. Valeu. Imagina, já pensou o Silvério fazendo o Novo Testamento, o Carlos Sagrande comentando, o Obrigado. Também. Oh, inclusive, obrigado, viu, Sobre? Eu fiz o Risadaria esse final de semana, eu fiz 5 shows, e impressionante. Os ouvintes do estádio. Quantos? 5. Caraca! E os ouvintes do estádio. 20 mil cada um. Ó, eu fiz no SP Market, juro pra você, Sombra, tinha muito ouvinte do estádio. Muito ouvinte. É claro. Eles pediram o Tobias. Eu tô agradecendo a todos. Eles pediram o Tobias. Eles pediram a Amanda, o Tobias. E não dá pra colocar todo mundo no show, mas é legal, né? Porque o palco é pequeno. Tem isso também. Fala, Gilberto. Sombra, oi. Você pensa, né? Que tem muita coisa, tem muita gente querendo ligar. Ah. Mas é um dia também que o rapaz da Praça Nossa que esteve aí, esqueci o nome dele. Paulinho Gogô. Isso, aí vocês falando dos humoristas e tudo mais. Eu fiquei esperando vocês falar, só não falaram, acho que, do grande humorista que nós temos no Brasil hoje, tá? Que é o Palhacinho. Se ninguém falou o nome do Palhacinho. Ah, o Palhacinho é assim mesmo. Você tá de brincadeira. Hoje, quando você discute grande. É verdade, né? Discute grande jogador. Tá louco, não fica falando. Tá de brincadeira, né? Fala de Zidane, fala aí de Laudrup, etc. Tá, mas o Pelé já nem fala mais, ó, Cucu. Mas não tem uma pessoa. Alguém na TV ou no rádio conta a piada igual o Palhacinho, como ele interpreta a piada? Não. Não pode ser verdade. São você bebeu, hein? São aí, cara, tá louco, aí, são veículos que não estão à altura do Palhacinho. Pois é simples mas, assim. Tá, obrigado mesmo, fico com Deus todos vocês. Tá, muito obrigado. Espera um pouquinho só, eu tô com meu filho aqui, acabei de pegar ele no trabalho. Deixa eu só ali, só vai dar um recadinho aqui, por favor. Espera um pouquinho. Vamos lá. Alô, filho. Alô? Ô, Gilberto Filho, e aí, tudo bem? Tudo certo, como é você? Tudo bem. Quer mandar abraço pra alguém aí, Gilberto Filho? Quero que o RG tá aí. Manda. Tá, ainda tá. Quero que manda um amo ela pra Amanda. Amanda. Olha a Amanda. Aqui tá a nossa Amanda aqui. Ó, Amanda ou Amandinha? Essa não. Ai, que pena, hein? Que a sua Amanda é a nossa Amanda? Não. A minha só. Ah, então tá bom. Vai, vai, aí, vai levar um cartãozinho tapa na camusta hoje no momento. Boa. Valeu, cara. Valeu. Só um detalhe. Abraço. Um detalhe rapidinho. Ó, Amanda, como é que ela tá hoje? Hoje a menininha tá úmida, viu? É o tempo, é o tempo. Exatamente. É o tempo. Curitiba, né, gente? É. Falando isso, o filho do mano tá aí hoje. É, daqui a pouco até. O Alezinho vai falar com a gente. Você participou aqui do Momento Sem Parar do Estádio 97. Você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial, agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar sem parar em todo lugar, até no táxi. Estádio 97 também tem o oferecimento da BV Financeira. E se você estiver pensando em comprar ou trocar o seu carro, a sua moto ou seu caminhão, é só acessar meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis, porque através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E mais, hein? A parte boa, você não precisa sair de casa. E para financiar a sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV, é só ligar. 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você, Chuck! Ó, eu não sei se comentaram, mas lembra que eu falei? Quatro grandes de São Paulo não ganham na mesma rodada? Não ganham na mesma rodada. No Palmeiras ontem. Aí os negros ficaram mandando pra mim mensagem no Twitter. Agora você vai sambar. Não viu o pavô com quantas mensagens? Aí, bicho, saiu um empate do esporte, cara. Mas não tem jeito, é estatístico. Pra ganhar quatro grandes na mesma rodada, o paulista não vale. Mas em brasileiro é difícil demais, não é, Fernando Fá? Ah, difícil, né? Ainda mais o Campeonato Brasileiro, com tanto time difícil de jogar. O esporte é um time complicadíssimo de jogar, fora de casa especialmente. Era mais cedo do Palmeiras, né? Já foi a fase saco de pancada do Palmeiras. Agora o Palmeiras é um time de respeito, vai chegar longe, mas é difícil. Você conseguir enfilerar uma sequência de vitórias. O Atlético chegou 6 ou 7 seguidas. É. Campeonato com o brasileiro, isso daí é muito difícil. Exatamente. Muito complicado. O Campeonato brasileiro pode não ter o nível técnico mais alto do mundo, longe disso, mas em termos de equilíbrio, eu acho que não tem um que. É o mais equilibrado. Exato, não tem um no que. No mundo, acho que é o mais equilibrado. Exatamente. Ah, deve ser. Ô, mano. Sim. Você acha que o Lucha tá preocupado? Deveria estar. Você viu o que tá acontecendo? O que ocorreu? Cassino de Las Vegas, velho, tá acionando a justiça, cara. Por quê? 430 pila ele tá devendo lá? 430 mil? Um mês de salário. É. Paguei sua vista, Regina. Um mês de salário. Ô, Alezinho! Opa, primeira vez você vem aqui no Estádio 97 ao vivo, Alezinho? Presente. Fala no microfone aí, ó. Primeira vez. Primeira vez, cara? Já tinha entrado numa rádio antes ou não? Nunca, rapaz. Ó, você tá falando pela... Você tem 13 anos, não é isso, Alezinho? Fazer 14 mesmo. Fazer 14? Beleza, cara. Fala colado no microfone pra ficar igual quando você liga. É. Fala bem perto. Aê. Não, mas tá saindo legal. E aí, Alezinho, você quer ser jornalista um dia, Alezinho? Não. Não? Faz muito bem. Você quer fazer o que da vida, Alezinho? Não, fala pertinho o microfone aí. E fala alto. Ah, tá tímida, né, menina? Mano, fala aí. Comerciante, mano. Hã? Sempre comerciante. Comerciante. Jogar bola, você não pensa, não? Eu jogo só no final de semana. Não, mas profissionalmente falando. Não. Faço isso mesmo. Não? Faço mas isso. Se você fosse bom de jogador, você não queria um dia estar jogando no Barcelona, no Real Madrid? Hã? Não. Não queria? Olha só o cara, hein? Difícil pegar um moleque aí que não quer jogar bola no exterior. Ele leva jeito pro comércio. Mas o teu pai ia deixar você ir pro exterior ou não? Não sei. Não sabe? Você deixava? Cadê o pai do Alezinho? Ali, ó. Deixava? É o Alezinho. Ah, o pai do Alezinho falou assim, leva, vai, pergunta vai. Pergunta pra mãe agora. Hã? Pergunta pra mãe. Ah, entendi. Quem manda é a mãe, velho. Quem manda é a mãe? A mãe ou o pai? A mãe. A mãe? O pai é pau mandado, é isso? É a mãe que manda? E o Alezinho, muito obrigado aí pelo fone que você me presenteou. É verdade que queria vender fone. De nada, hein, mano. Tomei do cara lá na Paulista, lá da hora, né, mano. Valeu, Alezinho. Valeu, mano. Não, esse é o Alezinho cover, né, ó. Falar nisso, em frente do mais, que eu vou estar vendendo uns bagulho da Bozana aí, quem quiser comprar. Bagulho da Bozana. Você ganhou o kit da Bozana e você quer vender? É que ele não tem barba, né, mano. Ah, você não tem barba, é verdade. Tem um bagulho de bigode aqui, ó. Tem bagulho de bigode? Os bagulho. Tá certo. Os bagulho. O que é essa fichinha aí que tá na tua mão? Não é bigode, é um busto. Eu liguei 3 vezes na semana, ah. Eu desliguei de 3-0. Então, Ah, tá. Você é corintiano, ligou 3 vezes em atrás. Então, você quer pedir música? Então tomara que você não ligue mais. É. Isso, você vai pedir música? Não. Não? Você tá de 97, não? Meu, o Alezinho não, da fantástico, meu, gravar vídeo de música. É, o moleque é mais inteligente que somando o Domênico e o RG. Eu? É impressionante. Chupa! Alezinho, obrigado pela sua visita aqui no Estádio 97, moleque, tá bom? Muito obrigado, hein? Valeu, Ale, é nóis, hein, mano? Manda abraço, pessoal. Tamo junto. Manda abraço. É, os caras lá na quebrada, aí, meu. Manda aí. Ó, seu pai, mano. Foi? Qual o nome do seu pai? Nem pai, nem mãe. Seu pai tá aqui, ó. Qual o nome do seu pai? Deixa eu ver se tá falando. José Arnaldo. José Arnaldo. Um abraço aí pro Zé Arnaldo aí, ó. É nóis. Quem que é o Alezinho cover? Mano, não dá pra ler, desculpa. Tá difícil aí, RG. Falando sério, não é maldade. Vai passando aí, ó, pra ver se quer fazer. Pô, já que o Alezinho... Mano, já que o Alezinho, manda um abraço, Alezinho. Dá abraço aí pro Tião lá, que veio da capinha lá, lá em Carvalho, pro Jonas, pro Quebrada, pro Josué Facão, pra todo mundo que tá lá de verdade mesmo. Ó, olha o bilhete dele aqui, ó. Mano, eu sou o futuro já previsto, irmão. No sobrenome eu liguei 3 vezes e o Corinthians com 1 ganhou de 3-0, mano. É isso. É isso aí, boa, Alezinho. Valeu. Boa, Alezinho, valeu, boa, Alezinho. Viu, cara? É obrigado aí pela visita aqui, viu? Fala aqui no microfone. Aqui na rádio tá aparecendo uma escola, tem... debaixo da carteira e tudo. É, ah, mano, pode parar porco aí, mano. Tem uns Alezinho aqui. Então, obrigado a você, viu, Alezinho? Valeu, velho. Valeu, mas, cara. Valeu, mano. Quero falar com você que tá pensando em fazer uma graduação em TI, cara. Atenção, tá chegando ao fim o processo seletivo da Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. A última prova, nesse sábado, dia 25. Já se inscreveu? Não? Vai lá, agora, inscreva-se. A Banditec é superior, cara, muito superior. Sabe por quê? A Banditec tem 75% das aulas em laboratório. Tem um curso de inglês integrado ao currículo e tem o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Viu só? Isso assim! É um currículo atualizado que prepara você para se destacar nas melhores empresas do setor. Acesse banditec.com.br, inscreva-se para as turmas do segundo semestre dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec é a faculdade de TI atualizada. Estádio 97 também no oferecimento de HDI Seguros. E você está no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem no seu carro. Você desce para ver o que, que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro, quem que é? O Alezinho? Não, é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente para olhar. Vai, mulherada então vai acumular. Mas relaxa, Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI, bate pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. Estádio 97, também oferecimento de Pirelli, promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agradecer a presença do Fernando Faro, jornalista Fernando do Lance, valeu, também da Rádio Estadão. Boa. Obrigado pela sua presença. Valeu. Obrigado aí. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação. Eu como ouvinte, e antes de ser jornalista, já era ouvinte aqui do pessoal, já conheci o Ben, já me enchi a paciência lá no Lance. Um pé no saco. É, ele era difícil. Toda hora que o blog dele na chamada principal. Mas para mim é uma satisfação, sempre estamos à disposição, se vocês quiserem mais uma vez agradecer o César Saqueto lá da Rádio Estadão, que me liberou pra vir aqui hoje. Palmeirense. Oh. É nóis, Cezão. E tamo à disposição. Obrigado, Sombra, pelo convite também. Obrigado por quem me ouviu. Espero que tenha gostado. Espero não ter falado muita asneira. E tamo aí. Pra quem quiser conversar no Twitter, @FernandoFaro. Eu jornalistas como você aqui no Estádio 97, trazendo os bastidores do futebol. Credibilidade. Quem quiser te seguir, @FernandoFaro. Vamos discordar juntos lá no Twitter, aquele microblog onde todo mundo tem uma verdade para cada assunto do mundo. É impressionante. É impressionante. Mas, obrigado, verdade. De verdade. Valeu. Verdade. É isso valeu, aí. Obrigado. Boa. Valeu, obrigado. Boa, Faro. Fernando manda, Faro. Boa, Faro. E mandar um parabéns especial, que se estivesse vivo hoje, Zé Hugo, meu amigo que morreu em Ibirapuera. De novo! Aniversário de morte. Mas é aniversário de morte ou seria aniversário de vida? O que eu falei na sexta foi aniversário de morte. Hoje seria aniversário mesmo. Hoje ele faria 38 anos, meu amigo. Cuidado que esse cara vai descer e puxar até o pé, né? Vai que não existe essas coisas. Mas morreu muito novo, né, cara? Eu, porque o pai dele trouxe um bumerangue dos Estados Unidos. Ele jogou no Ibirapuera, o bumerangue não é não. Pegou a jugular. Sobrou a não, não, ele claro que cortou não. A jugular. Tá não. É ali não tem jeito. Não ali tem. Ferrou. Se acreditar. E a gente tinha combinado aquele dia de almoçar, né? Isso vai longe. Se não fosse cortar a jugular, é complicado. Por exemplo, amanhã o Ben já vai fazer um teste pra vocês. Ele vai fazer um furinho de agulha na jugular do mano. Vocês vão ver como que é o negócio. E quem acha que é mentira, põe lá no Google. Zé Hugo, bumerangue e Ibirapuera. Mandar um abraço aqui Zé pro Rafael. Hugo, bumerangue e Ibirapuera. Agora sim. Mandar um abraço pro Rafael e pra Michele Fucuda lá de Pirituba ouvindo a gente. Muito obrigado. Todo mundo gente boa aí. Família Fucuda. Beleza demais. Eu acho, o Mota me mandou um WhatsApp agora dizendo que acho que é uma família de japoneses. Ele tava falando que acho que é, Dudu. É, Domênico concordou. O Mota é astuto, né? O Mota é muito perspicaz. Eu vou dizer, velho, ele mandou isso pra você. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento da Esser, construindo com valor, também da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Oba. Com apoio da fitcamisetas.com.br. Marcelo Faria Gomes. Boa, Marcelo! É isso aí. Todos que ligaram ganharam também os bonés Estádio 97. Vista aérea. Telefone 3031-2288. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia 97. Tem convidado especial. Vai ser legal demais. Fique na... Quem que vem amanhã? Não lembro. Portugal. Hã? Diogo Portugal. Diogo Portugal amanhã aqui no Estádio 97. E um abraço também pro Adilson palmeirense. Adilson, obrigado, cara. A máquina lá em casa, ó, precisa consertar, tá complicado. Fazendo aniversário, valeu pro Adilson aí. Grande abraço também pro seu tio, torcedor do Fluminense. Todo mundo fazendo aniversário aqui no Estádio 97. Muito obrigado a vocês todos. Pela audiência, o tio Gilvan, que diz que o Fluminense ontem ganhou no finalzinho, mas não vai chegar nem outros quatro do Campeonato Brasileiro. Valeu, Adilson, valeu, Gilvan, um abraço! Programe-se, Energia Fitness. Com muita música pra você esquentar o seu treino. De segunda a sexta, 6 da manhã. Energia. Você já viajou em algum cruzeiro temático? Imagine você e sua família embarcando para a melhor viagem de suas vidas a bordo do cruzeiro temático mais incrível do Brasil. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo da joia mais luxuosa e de maior investimento da MSC Cruzeiros. O navio MSC Esplêndida. O navio MSC Esplêndida. Uma verdadeira viagem ao passado. 72 horas de festa com os DJs do Energia na Veia. Revivendo o passado com os melhores hits dos anos 70, 80, 90 e 2000. E a atração convidada da temporada 2016 é a maior banda do Brasil. Roupa Nova. Roupa Nova. Nova. Roupa Nova ao vivo. Realizando um mega show na piscina do navio. Cantando todos os grandes sucessos. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo do MSC Esplêndida. Venha viver esse sonho. Ligue agora mesmo na promoção. 3624-9007. 3624-9007. Ou Lotus Travel. 2896-4665. 2896-4665. E garanta já sua cabine a partir de 12 vezes de R$ 189,00 por pessoa. Atenção, mais de 50% do navio já vendido. Epa! Acesse nosso site e faça sua reserva online. NavioEnergiaNaveia.com.br. Cruzeiro Energia na Veia 2016. The Avenue. Build all those bridges to watch them thin down. Energia.